O JCast é um oferecimento de Anime Forças, Lojas Gun, versão brasileira, Gota Mágica, São Paulo. Documentário. Hã? Documentário Aventura pra ver o show do Charlotte. Capítulo 1. Bem, aqui é o Ditsan, tudo bem, gente? Sentindo minha falta? Então, estamos aqui no Rio de Janeiro, na verdade estamos em Niterói. O ônibus está parado, o ônibus não, o jato está parado. Eu acho que está tentando rebocar ele. E a gente... O jato. O rebocar o jato, é. E a gente está aqui parado, na verdade. A gente está fazendo lá, está muito divertido, sabe? A gente está chegando no Rio de Janeiro. E assim que a gente chegar lá, a gente vai fazer a cobertura do show de Charlotte para vocês em primeira mão aqui no JCast. É isso aí, daqui a pouco. O JCast está no ar. Oi, eu sou o Luan, tô de boca cheia. Oi, eu sou o Luan e eu adoro os desocupados que conseguiram catalogar. Você é o Luan? Não, eu sou o Darko, é. Eu acho. Eu não entendi isso. É. Me explica. A gente ficou olhando pra você ver se era piada, só que você continuou falando. Eu também dizendo. Você realmente se enganou. Eu sou o Darko. Você tá bem hoje? Tá com ele. O que aconteceu contigo? Eu vi trocando o nome de todos meus. Uau! Eu achei que você era a pessoa que fizesse isso pra gente. Eu adoro os desocupados que catalogaram todos os episódios de Common Rangers da internet e colocaram lá. Olá, e essa foi uma apresentação da história, né, cara? Totalmente. Olá, seres inferiores, eu sou o Levin de O Apressado e vamos gravar logo essa merda que eu ainda tenho que ir ao cinema hoje. Vai ver o quê? Não tô brincando, eu falei isso só porque eu iria, só que ficou tarde demais, eu não vou mais ver. Ia ver o quê? Foi isso que eu imaginei. Jogos Mortais 4. Eu quero ver Jogos Mortais 4 porque, como isso é um Lovesoft e eu já vou quebrar o Lovesoft agora, a música que toca no final é Death Japan. Não, quanto spoiler. Todo mundo falando de boca cheia, isso tá tão lindo. Quem cantou a música no final é spoiler? É uma coisa que acontece no final e que eu não sabia. Isso se chama spoiler. Isso se chama que você é muito desinformado. A gente mais uma vez vai falar sobre nada no dia que é. Olha só, pra você ver como nós somos bons marqueteiros. Geralmente... Fica um tempão sem lançar nada e quando lança então, é uma merda. Não, geralmente dois programas seguidos de qualidade duvidosa e depois um lag de um mês. Nós deveríamos fazer o quê? Um programa fodão sobre anime, com muita informação, o povo voltar a gostar da gente. Só que não. Porque a gente não vai fazer isso ainda. O problema é que são Gozof. É, esse é o problema. Nós devemos respeitar o calendário, então é 15. É programa 15, é Gozof, então aguenta. E o que a gente pensou? Cara, todo Gozof foi um saco, por quê? Porque tinha um tema definido. Porque o negócio é o seguinte, é tema J já é uma merda. Só que sem o tema... isso vai ficar pior ainda. Não, aliás, percebam a música de fundo. Nada de música japonesa. Então, vai... Será que ele vai conseguir? É claro, tá tocando pra teu fundo, tá ouvindo? Não. Na verdade, tá tocando RBD, você não ouviu? Não, RBD depois. Ah, tá. Vai abrir os e-mails, RBD. Ah. Cara, eu odeio vocês. Não, quando eu tava falando, o tema J já é uma merda. Só que geralmente os temas de Goals Off eram uma merda também. Quer dizer, que coisa mais boring que o YouTube? Que coisa mais boring do que ter um tema pra falar sobre nada? É, cara, então... Então hoje a gente vai falar sobre qualquer coisa que venha na nossa telha e não precisa ser japonês e não, vai ser uma conversa normal nossa. Cada um de nós vai propor um tema. E pra não dizer que é totalmente goes off, hoje tem uma matériazinha especial. É, uma matéria especial com o show do Charlotte no E um evento. No Rio. Teve um... E um evento whatever. É, um evento chamado Anime Whatever. Anime Whatever. Que aconteceu em uma cidade aí. Então um evento chamado Anime Whatever e com pessoas, enfim, idiotas. Aliás, não tem nada pra mostrar nesse evento, só... O áudio sou só eu falando mal das pessoas. É. E-mails! E-mails! Só eu faço um grito estranho pros e-mails? E-mails! Tá bom. Mas sou eu que tenho que falar por último. A gente mais uma vez vai falar sobre nada no dia que é. Olha só, você vê como nós somos bons marqueteiros. Geralmente... A gente fica um tempão sem lançar nada e quando lança é uma merda. Não, geralmente dois programas seguidos de qualidade duvidosa e depois um lag de um mês. Nós deveríamos fazer o quê? Um programa fodão sobre anime, com muita informação, o povo voltar a gostar da gente. Só que não. A gente porque vai... a gente não vai fazer isso ainda. O problema é que você é o Golzof. É, esse é o problema. Nós resolvemos respeitar o calendário, então é 15. É programa 15, é Golzof, então aguenta. E o que a gente pensou? Cara, todo Golzof foi um saco, por quê? Porque tinha um tema definido. Porque o negócio é o seguinte, o tema Jay já é uma merda, só que sem o tema... isso vai ficar pior ainda. Não, aliás, percebam a música de fundo. Nada de música japonesa. Então, será que ele vai conseguir? É claro, tá tocando pra tofu, não tá ouvindo? Não. Na verdade, tá tocando RBD, você não ouviu? Não, RBD depois. Ah, tá. Vai abrir os e-mails aí. Cara, eu odeio vocês. Não, quando eu tô falando, o tema de já é uma merda. Só que geralmente os temas de Goals Off eram uma merda também. Quer dizer, que coisa mais boring que o YouTube. Que coisa mais boring do que ter um tema pra falar sobre nada? É, cara, então hoje... Então hoje a gente vai falar sobre qualquer coisa que venha na nossa telha e não precisa ser japonês e não... vai ser uma conversa normal nossa. Cada um de nós vai propor um tema. E, pra não dizer que é totalmente Goals Off, hoje tem uma matériazinha especial. É, uma matéria especial com o show do Charles no... E um evento. No Rio. Teve um... E um evento whatever. É, um evento chamado Anime Whatever. Anime Whatever. Que aconteceu em uma cidade aí. Então, um evento chamado Anime Whatever. E com pessoas, enfim, idiotas. Elas não tem nada pra mostrar nesse evento. Só o áudio, só eu falando mal das pessoas. É. E-mails! E-mails! Só eu faço um grito estranho pros e-mails? E-mails! Tá bom. Mas sou eu que tenho que falar por último. Seguindo a nossa turnê carioca, estamos aqui do outro lado da rua, do clube onde estava acontecendo um evento de anime chamado Anime Place. Estamos aqui na pizzaria, porque nós chegamos de viagem, nos perdemos no morro. Como é que foi a história? Estamos com fome. Essa história de morro do querosene não pegou bem, cara. A gente conseguiu negociar com o dono da boca, saímos de lá vivos. Estamos na pizzaria Parmê, devidamente alimentados e rindo da cara dessas pessoas. Dentro de alguns minutos, com muita zoação. Até mais. E-mails! E-mails! É, e-mails. E a apresentação da Otsu mais uma vez, fora da sessão, dentro da sessão de e-mails, porque ela não participou do resto do programa. Apresente-se. Oi, pessoal, vocês estão vindo de mim, eu estou viva e gripada. Eu sou a Otsu, ressurgindo das cinzas, vindo do show do Charlotte. É, não, na verdade, o problema da Otsu é que ela arrumou uns problemas aí com o cachê, ela não estava gostando do salário que ela estava recebendo. Ela queria... Presunto meio passado. É, ela queria um camarim só pra ela. Tá tudo velho já, passando a validade, né? Recusaram comida, né? Né, o Live Indio? Ela queria uma cadeira com uma estrela com o nome dela. Essas mentira coisas. Que eu não sou tão metida assim, mentira. É. Ela ficava exigindo, toda edição pra gravar, ela exigia 50 toalhinhas brancas, água vulcânica. Nem toalha eu tenho! Entendeu? Enfim, ela tava muito cheia de exigência, então a gente resolveu dar um gelo nela. Você toma banho no rio e depois se sacode? É, bem assim mesmo. Tipo, estilo cachorro, sabe? É tipo assim mesmo. Pedi com os meus amiguinhos da selva, tá? Aprendeu com os ratos da banha? Foi, os ratos da banha. Como que descobriu? Selva, não tem selva no Japão, sabe? Claro que tem. As montanhas não contam, não, meu filho? Os pandas de é na China, né? É verdade. Então, Live Indio, por favor, faça as honras. Eu não vou ler o livro. Por que não? Olha, depois que vocês começarem a ler, a pessoa vai saber quem é e vai se sentir recusada. A não ser que isso seja editado. É, mas o Darko não vai editar. Não vou mesmo. Como é que pronuncia o nome dela? Ine. É Ine ou Ine? Não sei, não faço ideia. Bom, é a Ine. E aí, pessoas? Eu sou a Ine de São Paulo e tenho 14 anos. Vou fazer no dia 19 de outubro. Me desejo um feliz aniversário. Feliz aniversário. Omoedeto gozaimasu. Eu tenho medo de você, eu não vou te desejar feliz aniversário. Eu tenho que falar, essa garota, ela é uma stalker maluca. Desculpa, Ine, você é super legal, mas você é meio doida. Ela conseguiu um endereço. Ah, foi essa? Eu acho que foi ela, assim, que ela conseguiu um endereço do... Ela é pior do que quem eu tô pensando? Bem pior, ela é mais inteligente. Uau! Tá seguindo os passos da Yuming, isso dá medo. É, a Yuming na época também queria conhecer o Jichan e descobriu o endereço dessa. A Yuming morava na mesma cidade, né? A Ine mora em São Paulo, conseguiu o endereço da casa dele, conseguiu... Para tudo, será que ela tá planejando vir aqui? Eu não sei, só sei que, sei lá, eu já mandei blindar o meu carro, porque eu tenho um carro, sabe? Ah, eu não sabia. Por que você não dá carona pra gente sempre que a gente anda a pé? peregrina. Porque eu sou nojento, eu prefiro passar na poça d'água e jogar água em vocês. Quando eu tiver a oportunidade, eu vou te jogar tomate, cara. Tá bom. Queria pra pedir pra vocês falarem sobre Tokusatsu. É por isso que a gente tem essa interação tão grande entre ela, entendeu? Porque ela também quer falar. Eu também tô louco pra falar sobre Tokusatsu. Pede isso pro não Darko. Deixe ele falar sobre Tokusatsu, senão o programa nunca vai ter fim. O Darko que não quer falar sobre Tokusatsu de jeito nenhum, mas eu quero. Vamos falar sobre isso. E quero fazer uma reclamação sobre o live, viu? Ai, meu Deus. Cara, eu era tua maior fã, amava você e tal, só que desde que a baca da Lika-chan apareceu, você ficou insuportável. Eu fiquei insuportável, sick, né? Você é potável? Eu sou a garrafa de água mineral. Não posso agora! A gente tá ao vivo! Estamos gravando ao vivo. Gravando ao vivo. Só sabe falar dela, porra! Que morra esse imbecil! Gente, que outra violência! Ó, esse povo aqui tá ficando agressivo, hein? Que morra essa imbecil. Quer dizer, essa garota, assim, eu descobri uma MSN, conversei com ela. Ela é legal, sabe? Ela é super simpática. Só que eu tenho medo dela, porque ela não tem nada pra fazer, ela descobre endereços e ela deseja morte pras outras pessoas que ela não conhece. Pelo menos ela não tem o caderno do Death Note, pensa nisso. Se ela tivesse, eu estaria realmente com medo. É, Luan, sua voz é mais que linda, fala mais. Aê, pelo Luan. Amor de Deus. Bem, eu tô falando mais hoje e não me deixem encabulado, pessoas, por favor. É, a voz dele é linda, alguma coisa nele tem que ser linda, né? Vai, Vindio, por favor, recolha-se a sua insignificância. A única coisa mais legal que a voz dele é a franja emo dele. Não, sabe o que tá acontecendo? É porque agora ele tá arrecadando fãs. Pessoas loucas, entendeu? Que resolveram virar fãs dele, aí ele tá ficando metido assim, entendeu? Não, agora estão deixando de ser fãs dele, deve ser por isso. Enfim, também. Enfim, ainda... Porque eu parei na fase da Lika-chan, eu não sei depois o que aconteceu, eu fiquei perdida na mata. Ela foi criada pelos ratos da banha, por isso que ela é assim. Ela foi fazer uma vivência, um estágio lá junto com o Jorge da Banha. Sabe o que aconteceu? Eu fui pro jogo de Charlotte, na volta eu me perdi. Entendeu? Me perdi no meio do mato, só consegui chegar agora. Imagina ela de Poser Wannabe, Charlotte, de caçainha quadriculada no meio da selva. Cheguei toda rasgada. Nossa. Bem, acho... Enfim, eu só queria falar, Ine, você é legal, mas assim, não espere que você deseje morte pra Lika-chan e que eu ainda te considere depois disso, né? Então, mande um e-mail pedindo desculpas, dizendo que a Lika-chan é super legal, que você gosta dela, lê do sotaque dela e que você vai até pintar o cabelo pra ficar igual a ela. Tá bom, Live Indio, para com essa rasgação de seda, essa coisa. Exata. Ele quer que ela faça um cosplay do Lika-chan, cara. Talvez assim ele dê um pouquinho mais de atenção, né? Quem sabe, uma dica aí, garotas no Brasil que me amam, por favor. Façam cosplay de Lika-chan. Uau! Fiquem parecidos com a Lika-chan e façam aquele sotaque, bar, sulista, tchê. Ok, continuando com a sessão de e-mails. O próximo e-mail é do Jukun. Oi pessoal, aqui é o Jukun de Paciência no Rio de Janeiro. E por favor, não façam aquela velha piada que sempre fazem quando falo de onde eu sou. Sobre aquela, haja paciência pra chegar lá. Eu também dizia isso antes de morar aqui. Me deu uma vontade de fazer piada com a cidade dele, só que o que vem na cabeça foi essa piada que ele já mencionou, então eu não tenho criatividade pra achar outra. É, bem infame, diga-se de passagem. Bem, continuando, vamos deixar pra lá. Pô, o último dia que estava meio diferente, né? Você só falando besteira, falando de coisas aleatórias, a Otsu não tava. Bem, a gente sempre fala de besteiras, coisas aleatórias, e a Otsu sumiu. Gente, eu tô falando, eu vou no show de Charlotte, me perdi na volta. E antes disso? Antes disso, eu não lembro. Eu perdi a memória. Ele tá falando, na verdade, da edição 13 ainda, porque que é aquela que a gente falou sobre as news. É verdade. Agora, o interessante é que a gente tá lendo todos os e-mails e o Darko que se vira pra editar. Né, Darko? É, assim, ele não quis vir. Ele ficou dando ataque de bichice na casa dele, porque tava muito ocupada. Maldito, só por causa disso eu vou atrasar com a edição. Entendeu? Agora ele malha, agora o Darko quer ficar fortinho. Então agora ele malha, ele levanta pezinho. O Live Indio tá insuportável com todo mundo hoje, né? Tá muito chato, cara. Eu não quero mais ser sua amiga. Você era amiga dele? Não. Um dia eu fui seu amigo, minha querida. Cara, você é muito nojento, você vai morrer podre. Continuando. Pô, achei muito bom. Tava bastante engraçado e divertido, tirando a parte que a Otsu só apareceu no começo. E isso foi ruim. E eu gosto muito dela. Sei. Oi, beijo, eu também gosto muito de você. Você nem conhece. Qual é o nome dele mesmo? Não, como é que é o nome dele? Que cara, que mulher falsa, cara. Eu nunca vi ele na vida. Qual é o nome dele? Vinícius? Ivos. Tenta de novo. Tem um, pera aí. Quer ajuda dos universitários? Eu não sou boba pra decorar nome. Não mesmo. Ele fala de paciência do Rio de Janeiro, eu sei disso. Isso você leu ali, não vale. Já tem problema dele. Gente, passou só vocês. Jukun, olha lá. Ele é velho no J-Cast. Eu lembro que você vive falando o nome dele, Jukun. Ah, é? É, eu lembro disso desde o início do J-Cast. E você gosta dele desde aquela época? Geralmente é você que lê os e-mails dele. Eu tô lendo o e-mail dele mais uma vez. Ele deve estar de saco cheio, já que eu leio o e-mail dele sempre, eu né? Acho que então leia você, continua lendo. Sei. Aproveitaram que não tinha mulher presente e começaram a falar de Emanuele, atividade e passividade. Aproveitaram mesmo. Mas na verdade, vocês não prestam atenção. Hã? Vocês não. Na verdade, vocês não prestam. Ruá, ruá, ruá, ruá. Gente, falaram de Emanuele, cara. Outra coisa legal do último podcast foi a Drina, também gostei muito dela. Kawaiizinha, vozinha dela, né? Muito bonitinha. A Drina vai arregadar fãs com o podcast também, né? Olha só, tem 13 anos, você quer ser preso, seu pederasta de merda? Não fala quantos anos ele tem também, né? Deve ter 30. Continua lendo o e-mail. Ninguém, não liguem pro Live Deal, que hoje a gente tá especialmente... Hoje tá picado. Não, ele tá mal picado hoje. É. Então, pena que tem 13 anos, poxa vida. Teve uma coisa legal que ela falou e eu concordo. Eu também não tô sentindo a mínima falta do Titian. Não gostava dele não, acho que tá bem melhor só com vocês. Bom, é isso, agora um recado pros ouvintes. Gente, recado pros ouvintes. Compre as boxes. Tipo, e-mail whatever, né? Ele não falou nada, ele falou, mas porra nenhuma. Tá, mas... Tô espantado, cara, quanto intimidade, cara. Deixa de ser chato. Não fale mal dele. O dinheiro pode estar com a pedra. Agora, recado dos ouvintes. Comprem os boxes de anime, porque estão baratos. Vão garantir o meu do Full Metal também. Vejam mais Emanuele, porque é cultura. Uau! Gente, eu não li isso. Emanuele é cultura realmente. Cultura popular, cultura de massa. Também. Muita massa, né? Pouca massa. Pouca massa, muita massa. Massa localizada nos locais certos. Enfim, como umas maçãs, não matem ninguém antes de fazer 18, e nem depois. Não, matem antes de 18, não matem depois. É. Exatamente, o Darth ainda não começou a matar a lista que a gente preparou, mas ele vai estar fazendo isso em breve. É, não, ele começou a fazer 18. Como ele diz, ele vai virar hominho. Eu acho que o Darth nunca vai virar um hominho. Eles me amam. Gente, tava falando com eles e eu falei, gente, você, 18? Não, mas não pode, mentalmente tem 15, né? Gente, ele não parece 18 nunca. Todo mundo falando mal do Darko também, coitado. Só porque ele não tá aqui. Também vou falar mal dele. Foi fora aquele ódio que você tinha dele. Ele é um lésbico. Tá, ele sabe disso, não foi uma pena. Ele é homem. Não. É, ele é homem. Ele é homem, cara. Seu homem, seu macho. Você vomina testosterona. Seu macho, você coça o saco, cospe no chão, seu homem. Mesmo. Até mais, Sayonara, baby. Bye, bye. Puta merda. Ele criou Sayonara, mas ele quis dizer Sayonara. Mas baby ele não escreveu. Bem, o próximo e-mail é da Mione. A Mione tá com o que na boca hoje? Caralho. Bem, deixando piadas infames de lado, o próximo e-mail é da Mione. É. Caralho, o que foi esse último programa? Caralho não, pi, o que foi esse último programa? É, porque agora o Daco não censura mais os palavrões, né, cara? Então a gente tem que censurar lendo, né? Fala pi, não fala mais... Pênis. Pronto. Ok. Ok. Pi, o que foi esse último programa? Que coisa mais surreal. 3,14, o que foi esse último programa? Piadas infames, depois, sem dúvida no quesito de diversão, esse foi o melhor. Deixaria o quesito do conteúdo de fora, XD. Aquela coisa de gravar e-mails depois de gravar o programa foi bem confusa. Estamos fazendo isso pela terceira vez consecutiva. É, não ache ruim conosco. Ou ache e continue achando, não tem problema. É, achei que foi um programa muito legal, mas espero que os programas assim não se repitam com muita frequência, senão enjoa. Bem, olha, eu tava pensando cá com meus botões. Hã? Meus botões? Ah, esquece. O que vocês acham de fazer um podcast falando exclusivamente sobre mangás? Os antigos, os novos, os amadores, os que tem na net pra gente baixar livremente... Essa coisa de preços que foi comentada no último podcast e tal. Sei lá, isso daria um assunto pra um podcast. Sei lá se isso daria assunto pra um podcast inteiro, mas é um assunto legal. Ué, acho. Bem, vocês estão de parabéns. Abraço pra todos, beijo especialmente pro Luan. Aê, Luan, ganhando fã! Todo mundo manda beijo especial pro Luan que não te conhece. Porque eu sou emo, as pessoas sentem. Você fica lá no cemitério fazendo poesia todo dia, coisa mais idiota, mais de viver. E entendeu? E como é que você sabe quem vai pro cemitério todo dia? Você segue ele pra casa? Não, porra, ele come todo mundo, ele é pose, bro. Pelo menos eu não sou um o quê da vida. Eu não sou o quê? Bem, um beijo pra você também, Mione. Próximo e-mail. Próximo e-mail é do Fred Krueger. É do Jason 5, Jason V, Jason V, eu não sei como pronunciar o nome dessa porra. É, vocês sempre se perguntam se o Suriname realmente existe, pois eu digo, ele existe. Ele fica em cima do Pará, acima do Brasil. Eu só descobri isso porque estou voltando agora de uma jornada... Olha que coisa mais gay, cara. Coisa mais... Ele se acha o Paulo Coelho. Uma jornada de autodescoberta, cara. É um playboy de merda? Porque assim, pobre quando tá deprimido, enfia a porra da cara no travesseiro. Rico não, rico vai pra Índia. Vai fazer o caminho de Santiago de Compostela. Entendeu? Essas merdas. Só que ele foi pro Suriname. Ou pra algum lugar muito perto de lá. Então ele não deve ser rico. Isso me dá raiva, cara, sabe? Esse povo acha que é deprimido, mas não é. O verdadeiro deprimido aqui é o Luan. Entendeu? Ele é o emo. Ele sabe ser deprimido. Tá acabando meu gel. Vou chorar. Chora aí. Vai borrar o lápis. Pediu o gel do Dijão. É, pega pomada. Ele tá com um novo penteado, né? É, pega... Pega a pomada hipertecno dele e coloca na frente. Hypertecno. Enfim, falando pela quinta vez seguida, eu estou voltando de uma jornada de autodescoberta e passei por vários estados do Brasil. Quando cheguei no Pará, na cidade de Belém, vi uma placa que dizia que se dobrasse pra esquerda, daria no Suriname. Como assim vira a esquerda? A placa era fake. Cara, é fake, cara. Como assim vira a esquerda e você tá em outro país? Gente, quiseram criar um Suriname baseado na história do Suriname. Cenográfico, cara. Como assim história do Suriname? O Suriname não existe. Então, a lenda do Suriname. Isso é uma lenda. É, existe a lenda, é. Até hoje não sei falar o nome dela. Meu Deus. Catapructa. Isso. Vamos ler os e-mails e acabar com Catapructa, isso? Catapructa, que é a deusa do Suriname, esposa do deus Maraxia. Isso, até hoje no JCast a gente não explicou a história do Suriname pro pessoal. Um dia, quando a gente não tiver assunto... Eu ia pegar um gold off e explicar a história do Suriname. Eu dei uma passada por lá, no Suriname, e descobri que eles não comem maracujá no café da manhã e sem açaí. Se quiserem saber mais sobre essa minha jornada, é só pedir. Cara, não teve jornada nenhuma, você sonhou. Se a gente tiver uma foto no Suriname, a gente pediu. Um cara chamado Jason, que dobrou a esquerda com a plaquinha. Olha o codinome do cara, meu, Jason. Um cara chamado... Jason 5. Um cara chamado Jason 5 V 5 whatever. Enfim, cara, você tá mentindo, você é um agente infiltrado. Tá, vamos continuar lendo os e-mails. Oi. Rodrigo Capuccio. Oi! Luan é de Vix. Hã? Vitória, Espírito Santo. Eu sou sim, capixaba. OMG! Me too! Eu sei, mas eu vou brilhar OMG. Eu falava OMG. Gente. É, então. E live in hell. Sou homem, porra! Mas quem confundiu você com mulher foi o Luan, caralho. Foi eu? Foi, não foi? Você ficou confundindo ele com mulher ou foi outro? Não sei, não lembro. Fui eu. Enfim, né? Bom, primeiramente, sobre o assunto do programa. Se alguém de vocês ver Heroes, na segunda temporada, o Matt e o Mohinder estão parecendo casal Yaoi. Praticamente, né? Eles adotaram a Molly e tá no maior love, né? Dois solteirões, um bebê e uma pequena dama. É quase isso. Só que não tem o fantasma atrás da porta, não, né? Da porta. Uau. Gente, olha isso. Matt, Molly, isso não dá certo. O Matt, quer dizer, Matt, Molly. O gordo indiano que tá novo, né? É isso aí. Continua lendo o e-mail. Uau, Live Hair totalmente passivo. Em segundo, o programa está muito bom e tenho quase certeza que o Fred e o Lucano são um casal yaoi. Uau, gostei dessa teoria. Muito boa. Que foi isso? Em terceiro... já que eu não sei o que fazer... Tá completamente bêbada, cara. E você tá totalmente mal amado hoje. Você não tomou chá de quê na selva? Enfim. Terceiro. Meia hora depois. Dá pra parar de rir, gente? Vamos continuar. A oito não vai conseguir continuar. Leitura de e-mail. A gente tá aqui pra ler os e-mails, não pra ficar rindo que nem pessoas retardadas. Em terceiro, já que não tinha que fazer, fiz uma comparação entre os membros do JCast e de Ouran High School Club. Tô revendo esse anime e acabou vindo isso na minha cabeça. Aí vai a comparação, espero que gostem. Jichan é o Tamaki do programa. Faz sucesso com as garotas e é bastante dramático. Quem assistiu o Ouran aí? Eu só assisti nós. O único que assistiu o Ouran aqui seria o Darko. Ele disse que ficou muito engraçado, mas a gente não entendeu nada. Mas de qualquer forma, o Jichan é o Tamaki. Luan é o Mori Senpai do programa. Fala pouco, tem voz grossa, mas suas participações são extremamente necessárias. Ou não. Ou não foi um comentário meu. Continuando. Já o Darko é o Ronen Senpai. Parece que tem 7 anos, mas tem sei lá quantos. Ruá, ruá, ruá, ruá. A Yuming é a Haruhi, bastante calma, aparentemente, gentil e muito original. Não é qualquer uma que retalha corpos. E a Utsu é a Hengi. Hengi, Hengi? Enfim, louca, exagerada, mas muito simpática. Só não é fã de Aoi. Você não é fã de Aoi? Eu não tenho nada contra, não. Enfim, ela é uma simpatizante. E por fim, o Live in Hell é o Nekozawa Senpai. Dark, odiado por todos, etc. XD. Eu sou odiado por todos, a Ine e a Likatia me amam. Tem certeza? E eu me amo, então é a coisa mais importante. E sua mãe, né? Oi? Sua mãe. Não, minha mãe se sentiu um pouco comigo ultimamente. Por que será? Por que será isso que eu falar, cara? Oi, Gilps. Esse é do Gilps. Puxa vida, até que o Dark pegou leve. Oi, Gilps. Vamos dar oi pro Gilps. É pro inferno, Gilps. Porque a gente nunca mais vai comentar do Gilps também, né? Essa agora é realmente a última vez. E se o Darko tivesse aqui, acho que ele ia ficar putíssimo, mas tudo bem. Olha, puxa vida, até que o Darko pegou leve. No lugar dele eu teria xingado mais, muito mais. Quando ele falou, agora ele vai ouvir, me deu medo. Mas foi tranquilo, até a minha imaginação me torturou mais do que as palavras dele. XD, pois sei que errei. Como você disse, todos temos direito de errar. Blá blá blá, caixinha de fósforo, whatever, próximo e-mail. Essa dante, que é a camopona, é uma maluca que já mandou e-mail pra cá uma vez, né? Todas as coisas, cara. Não, mas é uma louca esse garoto. Eu sei lá, eu não lembro direito. Olá, menina do J-Cast. Sou eu de novo enchendo a paciência. Eu sabia, é louca de novo. Mas a gente fala uma coisa, a gente fala Kibe, ela é que esfirra hoje. Tá uma coisa linda. Um monte de asneira, que então, já sem noção. Então eu vou falar na língua da outra. Sou eu de novo enchendo a placenta. Sou eu de novo vestindo a placenta. Ela virou, ela refetou, inventei uma palavra agora. Muito obrigada por terem lido meu e-mail na edição anterior. Mesmo não tendo agradado a todos, obrigada mesmo. E obrigado novamente por terem me permitido desenhá-los. Já estou trabalhando nisso. É verdade, a gente quer ver. Eu quero ver isso, vocês os outros, mas eu quero ver. A Ine desenhou o Gar. É só desenhar o como é que é o nome? Não, é o Astro Boy. Não, carinho do... Só... O Cartman! O Darko Cartman. Não pude deixar de ouvir sobre projetos pessoais que o Live e o Darko também, se não me engano, possui. E gostaria muito de ajudar. Eu estou parado com meus projetos no momento e essa moto que fazer deixa irritado. É, manda... Ela mandou o MSN? Não sei, vocês que estavam falando desse projeto. Eu também tenho um projeto e vocês vão saber dele em breve, ou não. É, um de nós adiciona você. Projeto? Eu não tenho projeto nenhum. A Oi, você tá falando com a Alioque antes, ela tipo aquela princesa que não sorri. E que aí fica todo mundo assim, o rei. Aquela lindazinha que é o rei abre um concurso pra ver quem consegue fazer a princesa entediada rir. Ela tava hoje no sofá aqui da casa dela, com a cara de merda, e a mãe dela cutucando ela, perguntando o que ela queria comer, ela fazendo cara de nojo. É verdade, estou tão entediada ultimamente, gente. Me dê ideias de o que fazer de legal pra me entreter. Então a mais nova. Fure o Live in Deal. Então a mais nova promoção furada do GCast que ninguém vai participar. Inventem coisas pra o Tsu fazer com a vida dela, porque ela não tem nada pra fazer. Eu preciso de um entretenimento, então vou cometer esse pucu. Você é onde? Harakiri. Por favor, se aceitarem minha ajuda pra desenhar, me adiciona no MSN. Pode usar esse meu e-mail mesmo, me faça seus e-mails, que eu mesmo adiciono vocês. Sim, onde nós adicionamos você, minha querida? Não vou ser eu, mas enfim. Obrigada. Não precisa nem dizer que eu amei essa última edição do GCast sobre Yaoi. Como fangirl que sou, pra mim foi um dos melhores programas, oh my god. É, e depois disso, vocês me perguntam como eu imagino fanservice, lá vem. Ainda bem que eu fico de fora dessa crise, isso. Fica de fora? Você acha que o protagonista dos fanservices que ela imagina é você, meu querido? Eu sou o semizão. É, você é o... Você é aquele que acha que cabelo comprido e óculos, meia lua. Essa edição expandiu meus pensamentos. E contrariando o Luan, eu não faço parte dessa modinha de yaoi que vem surgindo por aí. Sou uma fangirl já tem alguns anos e eu simplesmente não suporto essas modinhas meninas igual de yaoi e fico pegando outras menininhas. Além da maioria não levaria certo, me ajuda... Enfim, a outra pega, a outra? A outra pega. Ela já de jeito? Ela já te passou a mão uma vez, não já? Já. O Darko conhece. É, além da maioria não levarem a sério, também ajudou a deturpar a minha imagem. Apesar de eu ter amado o assunto dessa edição, uma coisa deixa eu desejar. Vocês deveriam ter se preparado mais para poder falar. Todos esses constrangimentos, eu creio, têm prejudicado um pouco a edição. Pois há tantas coisas que poderiam ser ditas, e por vergonha eu creio que vocês não fizeram. O Luan ficou quieto no canto dele e nem se atreveu a se manifestar. Eu tava chorando, ajeitando minha franja. Que tipo de pessoa faz isso? Apesar do emo... que por acaso não é gay, por algum motivo. Eu acho que é, mas ele é enrustidaça, fica com medo que percebam, então ele exagera na... Mas o interessante, eu achei que todo mundo fosse entender que essa era a parte engraçada do programa. Isso era pra ser assim, era pra ser engraçado e todo mundo esperava que fosse assim. Não, mas você ficou mal de verdade, que você ficou com pena de verdade. Eu fiquei com pena de você. Uau. Quer dizer que você admite que você gosta de AOI, que você tava fingindo que era homem. E olha, Otis, vem cá, amiga. Vem cá. Vem cá, amiga. Estão dizendo por aí que o Luan tá enrustidaça, que ele tava fingindo que era homem pra poder não dar pinto, é verdade? Mentira, olha, não tô sabendo de nada não, não me comprometo, não sei de nada, não sei de nada. Sabia que ele usa calcinha embaixo da cueca, né? Sério? É verdade. Como você descobriu isso, Lavi? Você conta pra todo mundo, você tem um fake no Orkut. E como é que você sabe? Ele tem um fake no Orkut, cara, chamado Mona Lisa. Mas como é que você sabe que é dele o fake? Que ele contou uma vez, eu já ouvi ele entrando na casa dele uma vez. Tipo, eu creio que se vocês resolveram por esse tema, não deve ter sido a decisão de apenas um. Isso foi sim, a Darko, que é a única bicha daqui, ele que quis falar sobre isso, né? Ah, uhum, ele é a única bicha daqui. A única. E se todos concordaram, por que acabou assim? Isso não é muito legal, querer defender a sua masculinidade tem limite. Eu acho que isso foi demais, chegou a ser ridículo. Darko e Lavid foram melhores porque falaram um pouco, mancharam a reputação. Quer dizer, o argumento dela faz sentido, só ela tá dizendo... Ela falou, se manchou, foi isso? Não, ela tá dizendo... O interessante é que ela pegou o produto mesmo e não entendeu o que tinha por trás disso. Enfim. Ela não gostou muito do ataque de machismo do Luan e gostou um pouco que eu e Darko soltamos um pouco mais a franga. Mas ela deve ter imaginado muitos conceitos. Então, o problema é que ela é uma fangirl perva. Então não conta muito a opinião dela, entendeu? Então eu acho que a maioria das pessoas foi o contrário. Ela tomou nojo de mim e do Darko e amou o Luan. E podem dizer o que quiser sobre a minha crítica, mas eu acho que poderia sim ter sido melhor. Eu não creio que no futuro programa sobre Yuri ou Hentai, a Otsu-chan e o Ming ou qualquer outra menina fosse convidada. Faria esse tipo de coisa. Vocês têm que levar esse programa de forma menos comprometedora. Não gostar de Aoi é uma coisa, mas respeito é outro. Tem gente que é fofindidaça, né, cara? Cara, como é que eu posso ser preconceituoso se eu ando com o Dark com o Lightning Jill? Não gostei disso, tudo bem. Eu já falei isso várias vezes. Mas então, rapidinho. Do e-mail, vou falar do e-mail, calma. Vou brincar de pantera com a Otsu. Gente, o outro quer me matar. Eu acho super válido a crítica dela. Você gosta de falar. Você ouviu o programa? Não. Então, fica de fora. Eu tô falando o seguinte: eu acho legal ela expor a opinião dela aqui. Eu tô fora do assunto, mas eu acho interessante. É legal no sentido de não é ilegal, ela não vai presa por isso, mas enfim. Vamos continuar lendo o e-mail? É, tadinho do Luan, gente. E se vocês estavam presentes no dia de fazer o programa, concordaram com isso, ninguém deve ter amarrado ninguém e arrastado pra gravar. Na verdade, nós amarramos o Luan e arrastamos ele, não queria estar lá. É o que eu acho. Se for pra fazer Se for pra fazer um programa sobre certos assuntos, que coisas assim não peçam que a qualidade do programa possa ser melhor ainda. Beijos pra todos, apesar de tudo que eu falei, e ainda amo vocês. Mas já que vocês pedem críticas construtivas, eu tentei. Oi, Sutiã, obrigado por mandar beijos. Beijos pra você também, fofa. Beijos, fofa. Enfim. E o final do e-mail dela. Bom, minha querida... Enfim, a crítica foi sim construtiva. Nós sim gostamos. Olha, construtiva nada. Já chega dessa sessão de e-mail que tá grande pra caramba. Vocês ouviram 25 minutos? Estavam achando chato? Tinha uma hora e eu não tava com paciência pra editar isso. E é o seguinte, só porque eu não vou, as crianças fazem uma festa e acham que pode ficar falando do que bem entender e ficar aumentando o ego e reclamando da vida que não quer essa. Não pode não. E é isso aí. E acabou a sessão de e-mail. Vamos pro programa. Aqui é Lika Chan, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Eu queria dizer que eu não consegui ouvir o último programa inteiro, que eu tinha que ficar pulando ele de tempos em tempos, porque ele ficava meio estranho. E, por favor, não façam isso de novo. Quanto à Argentina, digamos assim que se fosse um país que de repente fizesse puff e sumisse do mapa, eu ia sair saltitando de felicidade pela rua, e que não, eu não gosto da Argentina. Quanto à recomendação de anime, eu andei vendo Lovely Complex, um anime muito engraçado e ao mesmo tempo muito angustiante. É a história de uma garota muito alta e de um garoto muito baixo, que tem, os dois têm complexo com a sua altura, e que eles ficam o tempo inteiro se implicando. Ele fica chamando ela de giganta, E ela fica chamando ele de anão. Quando eles brigam é muito engraçado, inclusive no colégio eles são chamados de a dupla de comediantes. Mas que ela acaba se apaixonando por ele, e daí eu não vou falar mais, porque daí spoiler estraga. Bom, enfim, por favor, não comentem do meu sotaque e era isso, bye bye, fui. Este meio de voz salvou o programa inteiro, tá uma merda, menos por este meio de voz, entendeu? Essa voz musical, poética, essa voz. Bom, eu vou ter que falar do sotaque, desculpa. Sotaque lindo, sabe? Maravilhoso. Eu não consigo imitar esse sotaque. Eu achei que eu soubesse imitar o sotaque. A gente só tá comentando esse meio de voz porque a gente nem ia comentar nenhum, mas o Lagindinho encheu o saco. Claro, a gente já tinha gravado tudo desligado. Eu lembrei que a gente tinha comentado a Alicatchan e não pode ter uma edição sem comentário do e-mail de voz da Alicatchan. É, então assim, eu não lembro do jeito que ela falou na mensagem, porque eu fico inebriado ouvindo a voz dela e não entendo as palavras. Então, mas ela falou que eu dei a Argentina, recomendou Lovely Complex e mais alguma coisa. Não interessa, tudo que ela falou é super relevante, eu concordo com tudo, entendeu? Então tudo maravilhoso. Não, porque ela não tem saco. Então, Alicatchan, obrigado, mande mais mensagens. Vou seguir a sua dica de Lovely Complex. Alicatchan já é quase uma dica. Caster, né? É só ela vir aqui pro Sudeste. É só ela mandar mensagem de voz pra voltar no programa. Live in Gil é a protegida do Live in Gil. Ela vem pro Sudeste porque gravar por Skype a gente já viu que não dá certo. E-mail de voz, agora sim continuamos com o programa. Mais um programa inútil pra acabar com o meio ouvinte que sobrou. E eu vou voltar a ficar perdida na selva. Tchau, pessoal. O Mestre Splinter veio buscá-lo. Mais um dia se passa na nossa aventura como enviados nas ruas históricas do Rio de Janeiro. Historicíssimas, muito bom. Depois de quase... Cara, vou dizer pra você. Eu conheci a música do Estácio, né? A musiquinha. Se alguém quer matar-me de amor, que me mate no Estácio. Não, mata no morro mesmo, porque o Estácio não tem nada de bom, cara. Cara, é merda. Morrer no Estácio, cara. Quem é que tá? Quem é que compôs essa merda? Odiei o Estácio, simplesmente. Odiei o Estácio. E não só porque a gente foi quase parar no morro da querosene, mas porque é muito feio, as ruas estão pichadas e fedem. E nós estamos aqui andando pelas ruas de Andaraí barra Vila Isabel, porque eu não tenho muita certeza onde eu tô, mas nós estamos agora exatamente do lado do Clube Maxwell, Clube Atlético Maxwell, que hoje vai receber a Charlotte. A Charlotte veio do Japão. Olha! Viramos a esquina e existem pessoas estranhas com meias coloridas e cabelos escalafobéticos na porta. Bando de pessoas vestidas de Charlotte, que a Charlotte é muito popular por lá, né? Sim, inclusive os meninos se vestiram... A Charlotte é uma... Quantos anos tem a Charlotte? Não sei, ó. A Charlotte tem 5 integrantes, mas não, é uma mulher? É uma lenda, na verdade. Não, mulher, Charlotte? É uma lenda. Mas as pessoas posso... estamos chegando aqui, lá dentro, a gente liga novamente para passar para vocês tudo certinho. Até mais! Então, depois de tomar o remedinho, eu juro que não era Gader, não. Esse ele tomou mais cedo. E depois. É. E de... Vai atender, Luan. Quem é? Porque eu? Só porque eu tô na ponta? Porque você é uma soft boy, não lembra? Você é o cara sensato. Eu você não quer. Não, e qual é o primeiro assunto nadístico de vocês? Bom, eu vou segurar um pouquinho o meu, que é muito interessante. Começa você, Dar. Não, o mais legal é que Combo Rangers é legal. Momento de nostalgia agora, quem lembra de Combo Rangers? Quem lembra de Combo Rangers? Eu não lembro de Combo Rangers. Cara, o Luan tá me deprimindo. O Luan é o cara que sempre conhece as coisas underground que eu conhecia e ele não lembra de Combo Rangers. Mas o Combo Rangers não é underground. Esse eu conheci, eu nunca fui ligado com Combo Rangers. É, Combo Rangers não é underground, é mainstream pra caramba, né? É, porque todo mundo que tem mais de 17, não ampla, mais de 15 conhece Combo Rangers. Uau. Combo Rangers saiu no auge de Power Rangers e de alguns animes. Um pouco depois. Na época tava passando Dragon Ball. Tinha até o Super Macaca Loiro. É, então. Como é que é? O Super Macaca Loiro. É o seguinte, no início tinha os monstros de 3 olhos, sendo que eles só tinham 2, o terceiro não pergunte onde fique. E tinha o macaco, o monstro macaco. Aí o General Monte, que era um atitica enorme, que tinha um parceiro chamado Pum, fusionou os dois e formou um macacaolho. Só que aí o macacaolho tentaram vencer o macacaolho. Aí o macacaolho morreu e voltou como Cyber Macacaolho. Venceram o Cyber Macacaolho. Foi você que escreveu isso? Não, foi o Fabiabu. Nossa. Aí depois o macacaolho virou heavy metal e voltou cabeludo como o macacaloiro. E foi vencido mais uma vez. Foi uma coisa meio Super Saiyajin. Aí depois do macacaloiro que ele virou Super Saiyajin e virou Super Macacaloiro. É muito bom, cara. e com o Borrange é legal porque começou com uma brincadeira, uma zoeira despretensiosa do Yabu. Na fase bolinha, né? É, que ele desenhava com mouse no Flash, super simples e tal. Depois virou um negócio, o cara montou uma empresa. Saiu os quadrinhos na banca e ele começou, foi conhecido com isso e conseguiu Princesa do Mar. Virou desenho. Virou um produto super legal e aí depois os quadrinhos começaram a ficar um pouco mais bem elaborados, as histórias e o traço. E chegou a ter desenho animado com dubladores, assim, grandes dubladores que dublam animes mesmo e tal, fizeram as vozes. Não chegou a virar desenho animado. Em Flash, pela internet. Eles fizeram um episódio. Então, um episódio. Foi o episódio que abriu a Revolution, se não me engano. Foi com dubladores famosos? Com dubladores famosos. Cara, o Yabu conhece todo mundo, cara. O que é legal do Yabu é que o Yabu é famoso, o Yabu deve estar com grana. Ele conhece todo mundo e é super amiguinho de todo mundo. Ele tem a sorte de ser assim, de ser um nerd bem localizado e bem remunerado. Daí ele conhece todo mundo. Então, já viu, né? É fácil ter acesso a essas coisas. Eu sou fã do Yabu. Yabu, eu sou seu fã. E bom, a gente tá falando disso porque o Darko conseguiu arquivos zipados de tudo que já saiu de Combo Rangers no site, cara. É realidade. Eu vou querer, inclusive, dar uma olhada nisso. Um grupo de desocupados tem três sites que são interligados, que um é sobre RPG Maker e Mugen. Só com coisa idiota de RPG Maker e Mugen e tudo muito mal isso feito. Isso eu usava, fazia, jogava muito. Tudo muito mal feito. Eu adoro RPG Maker, eu faço até hoje. O segundo site é um site de scans, que eu acho que o cara pega qualquer revista antiga que ele tem na coleção dele, escaneia e joga lá. Aí tem mangá. Eu quero esse endereço. O que é estranho é, ele tem rol de mangá, e ele tem... Lembra de Heróis da TV? Caraca, tem um monte. Tem algumas lá escaneadas. E... Só tinha Cavaleiros do Zodíaco na capa. É. Todas as mano era Cavaleiros na capa. Só tinha isso na revista inteira. E era muito estranho porque Cavaleiros já tava acabando naquela época, né? É, mas tava dando dinheiro ainda. O terceiro? E eu lembro que na revista Herói Gold, na época, eles publicaram a Saga de Hades em texto. Com cenas do mangá, sério? Figuras e texto, assim. Contando passo a passo o que tava acontecendo. Porque na época... O que rolou é o seguinte, que não ia ter Saga de Hades em anime. Então acabou o anime, tinha mais aquele pedacinho e todo mundo queria saber o que acontecia. Então, não tinha planos ainda de trazer o mangá, eles publicaram em fascículos, na revista, em texto. Deve ter ficado super curto, né? É, não, ficou tosco demais, muito ruim. É muito curto mesmo, sabe? Eu tenho algumas... Um quadrinho de... Aí, quadro 1, aí tá lá, fala. Aí, não, quadro 2 aos 55, cena de ação. Não é exatamente roteiro. Por isso que eu tô falando, deve ter sido não é muito roteiro, curto. É como se fosse assim, o cara leu e escreveu uma matéria do que tá acontecendo. Ah, entendi, por exemplo, a Ceia pega não sei o que e vai pra não sei o que, como se fosse romanceado, entendeu? E o terceiro site é um site sobre Combo Rangers. O que me leva a crer que provavelmente é um marmanjo super nostálgico, que tem a coleção de revistinha dele lá ainda e resolveu fazer isso tudo. Você daqui a uns 10 anos. E aí, o que que ele tem lá? Ele tem todos os episódios de Combo Rangers nas três fases, fase bolinha, fase zero e fase Revolution, que ficou pela metade. E eles estão fazendo, eles formaram uma equipe e estão fazendo uma continuação, Combo Ranger Angels, que eu ainda não li, não sei se é caramba. Bom. Caramba, já tem algum episódio? Tem dois. Ih, tô com medo, hein? Sem o Yabu? Sem o Yabu, é uma equipe que está fazendo isso. Cara, eu acho que ele não pode ter muito controle sobre Combo Ranger, porque Combo Ranger é paródia, sabe? Então ele mesmo já mas tem problema de direito autoral, é assim, né? Não sei se é. O termo é lógico, ele tinha uma empresa. Ele licenciava os produtos. Eu sei lá, sabe? Parece que o Yabu largou com o Combo Rangers. Deixou de lado. Isso, né? Eu queria saber. Mas então, aí estão fazendo essa continuação com o nome de lista. É bom? Também não interessa. O que interessa é que esse site, que tem um endereço ótimo de www.comborangers.cjb.net. Meu Deus. Combo Rangers é legal. Combo Rangers foi o único que leu além de mim. Comenta alguma coisa. Cara, eu lia do meu colégio. Aí eu te chamei de 35 vezes. Tudo bom, Mike? Aí mentiu. Vamos chamar o Luan de Luan? De quem? Muito bom. O Luan tinha que ter um nick, né, cara? Ele tem um folclore, né? Mas... Folclore. É, o nick dele é folclore. Mas ele não usa no Jackass. Eu usava. Pô, ia ser meio complicado, né, cara? Eu que só sou Mike Darkonic, né? Eu já fui... Anderson. Peraí, quando eu tinha 10 anos, eu já fui... Anderson, você foi Anderson? Não, meu nome ele é Anderson. Ele é Anderson. Meu nome é Mike Anderson. E... Depois de descobrir que o nome do Lu era Kim, eu achei eu queria, que nada mais me surpreendia. Eu queria uma você câmera. Você é o Mr. Anderson? Eu sou o Mr. Anderson. Mike Anderson. M. Anderson. Cara, eu vou... Que bizarro, cara. Não vou falar mais nada agora. O meu nome ainda é mais legal que o dele. O que eu ia dizer não, que quando mas eu tinha 10 dez... é mais espantoso, não quando... combina com a cara dele. Quando eu tinha 10 anos, se alguém que já frequentou a Pokéland viu um Hero de Pokémon Catcher, era eu. Um quem? Hero de Pokémon Catcher. Pokémon Catcher não é nome de Drag Queen, cara? Não! Priscila Rainha no Deserto, Hero de Pokémon Catcher. É porque na época tava pra sair o Gold Silver, sabe? E aí não tinha um nome pro personagem de Gold Silver, chamava ele de Hero. Aí eu virei Hero do Pokémon Cat. Que raio, que chamava. Coisa gay, mas você já era lésbica, né? Não, eu era uma criança, tinha 10 anos. Criança lésbica, né, cara? Aí começa. É, pra vocês que sempre. Que vocês que nunca estranham o jeito das crianças, todo mundo que fala, ah não, não tem problema, ele é criança, tá vendo? Tem problema. É, tem problema. Nós vamos crescer não, problemáticos. Tem um filho de 7 anos afeminado, bate nele, dá porrada até ele virar homem. Você pode muito falar disso, né, Laís? É lógico, se eu tiver um filho. Se eu tiver um filho bichinho, ele vai apanhar muito. Só não pegar o pai. É, porque meu filho vai ser adotado. Ah, claro. Não faz igual a mim. Eu não, o quê? Você vai ter que fazer isso pro moleque, né, cara? Não faz igual a mim, não faz igual a mim. Eu não gostei disso. Não, mas peraí, ele quer. Quem que te ensinou isso? Eu? Você peraí. Tá maluco? Não, mas ele quer que o moleque seja igual a ele. Vai ser adotado, não é pra ser que nem o pai biológico. Não, ele não quer que o moleque seja igual a ele, porque ele não quer que o moleque seja efeminado. Vamos parar de falar sobre meus filhos adotivos? Depois do último programa, você não pode reclamar, cara. Aquilo foi um hiato, foi uma coisa. Mas então, vamos, né? Vamos agora, o tema de hoje é, sei lá, zoação. Afeminação. É, do Ibidil. Né? Vamos discutir o filme inteiro sobre. Olha, eu me ofendi tanto que não tem nenhum comentário bem humorado pra falar a respeito. Mas o que você fala de Combo Rangers antes disso tudo? Eu sei lá, cara. Combo Rangers é uma merda. Não leio aquela droga, não. Tomara que Fabiabu morra. Ladies and gentlemen, we're about ready to begin our descent. So please return your seats to the upright position and answer your phone. Voltamos mais uma vez aqui do Maxwell, que é na Vila Isabel barra Andarei, porque a gente não sabe exatamente onde é esse local, você sabe? Eu não sei, eu quero morrer. Cadê o Cristo? Eu não sei. Eu não tô no Rio. Fiquei para os campos. Ok. Então vamos lá. Qual é o seu nome? Alana. Você está na fila do Charlotte. Tem certeza que você quer estar aqui? Claro. A sua mãe sabe que você está aqui? Sabe. E ela deixou? Deixou. E você ama ela assim mesmo? Aham. Uhum. Oh, meu Deus. Você merece pais melhores? Olha só, você está dando uma entrevista para o JCast. Ela vai tirar uma foto da gente. Vamos lá. Faz pose. Que legal. Depois de uma foto, vamos lá. Você conheceu a banda antes ou depois do anúncio que a banda viria aqui pelo aquele evento que Deus não deu certo? É. Foi um pouco antes. Você conhecia o Charlotte? Um pouco antes, a minha amiga, ela tava procurando vídeos na internet, aí ela achou um Charlotte, da Imambu Saiku. Aí eu comecei a escutar, e logo depois ela falou que ia ter o J-Rock in Rio, que aí não deu certo. Você já curtia e visou o quê? Uhum. Quais bandas você gostou? Agora, nesse exato momento, gosto de Ancafé. Agora, daqui a pouco muda. É. Ah, entendi. Gosto de Ancafé, Lolita 23Q, Sai Colestemo, Clavier. Gaxi, que também vai ser J-Rock. Verdade, é o Sharikei. É. Muito legal, obrigado aí pela participação. Não tinha nada. Eu e o Ditiano nos perdemos aqui. Foi uma coisa muito triste, mas aí nós achamos a casa da amiga, da Otsu. E a gente se infiltrou no banheiro dela e tomamos banho, trocamos de roupa. E a Otsu está aqui, fala Otsu. Oi, galera, beleza? Se apresenta. Oi, galera, eu sou a Otsu, beleza? Tô aqui na ela cama. Também tá vestida de forma estranha. Eu sou vestida de forma estranha, de colegial. Temos aqui o pai da Otsu. Seu pai da Otsu, como você deixa sua filha se vestir assim? Ah, eu quero a felicidade da minha filha, não importa. Mas ela não tá feliz, ninguém pode ser feliz sendo assim. Ela tá feliz assim, tá, filha? Não, ela pensa que tá feliz. Tá parecendo Rebelde, aquele pessoal do Rebelde. Ah, não. Canta uma música do Rebelde. Eu não sei, É que é coreografia assim que não faz? Não sei. Isso é até que para. Rebelde, desceu. É. Vai. Eu tô achando Rebelde, desceu. Eu sabia disso, deixa eu ver. Ah, eu tenho voto com eles. Vai estar no G-Spot. Ah, é? Vai? Claro que vai, você vai ser G-Spot no G-Spot. Por quê? Amiga louca. Otsu, você sabe onde você está? O Rio de Janeiro não tem tipo uma calçada com uma praia do outro lado? Cadê as balas perdidas? As balas perdidas. Como que é pra você ser uma amiga louca? Responde. Ser diferente do normal. É a fila pro primeiro assalto, é isso? É, ser pro primeiro assalto. Ah, entendi. Aí depois de ser assaltado, a gente entra pra... Ontem três balas vieram me pedir informação. Sério, cara? Dá risada. Elas estavam perdidas, ri. Vamos cumprir o ofício e vamos entrevistar o povo da fila? Vamos ver essa entrevistada rindo. Não. Ok, vamos lá, vou entrevistar o pessoal da fila. Eu tô me sentindo a Regina Casé, entrevistando um monte de pobre, sabe? Ah, claro. Tá chovendo, cara. É. Eu tô maquiada. Eu tô maquiada, eu tô chovendo. Estamos todos de roupa branca. Eu vou chegar lá com o cabelo espetado. Qual? Cara, tudo que eu queria agora é um óculosinho bicha designer pra completar meu visual. Tem mais gente esquisita lá atrás, vamos entrevistar eles. Nobody. Fatal foi daquelas bandas que todo mundo escuta por cima, sabe? Escutou ano meio desligado e meio de Japão no máximo. Não, o cara tem MTV em casa, de vez em quando ele assiste um clipe quando sai música nova. E acha que... Aí todo mundo fala, gosta de Fatal Fu? É, mas nem conheço. Fatal Fu é aquela banda que todo mundo conhece o nome, mas ninguém conhece de verdade. Ninguém gosta do trabalho dele. E o que que eu fiz? Peguei a discografia toda, como eu sempre faço. É melhor que Kid Abelha. E fiquei estudando Fatal Fu, que é melhor do que muita coisa feita no Brasil. Eu comparei com Kid Abelha, porque Kid Abelha também é uma mulher dos caras. Tá. Você é uma música japonesa, né? Tem, meio de Japão, que não vai estar nesse, porque tem coisa que é proibido com a japonesa nesse, mas na próxima vai estar. E Fatal Fu é muito legal. Você já ouviu Fatal Fu? Da mesma forma que todo mundo, por cima é muito mal. Eu. Mas o. Eu é legal. Mas aquele clipe do Made in Japão é engraçado. Made in Japão. Eu gosto de. Você sabe que é Manamaná isso? Manamaná. Vocês não sabem. Já veio Made in Japão? O somzinho de Made in Japão? Ah, aquela música. É uma homenagem aos Muppets. Não, Muppets? Muppets? Não tô nem lembrando da música do Muppets. Bota pra tocar aí. Não, não é a música do Muppets, eu vou botar. Isso daí que vocês ouviram? Tá, como a gente aqui não ouviu nada, Manamaná. Né? Foi uma... Mas o Muppet Show, né? O de bonecos. Muppet Show, dos bonecos. E teve um quadro, muito tempo atrás, que era um cara cantando isso, um cara barbudão cantando isso, e duas vaquinhas fazendo... E sei lá, sabe? Isso ficou marcado na mente de todo mundo. E aí todo mundo usa isso. Tem um episódio do The Office com essa música... Tem, fizeram essa homenagem, o Patofu fez essa homenagem, porque o Patofu é uma colagem de tudo, né, cara? O pessoal critica o Patofu porque eles colam tudo, mas eles colam tudo de uma forma criativa, é legal. Foi o que eu falei, tudo já foi feito, todas as músicas já foram compostas, todas as histórias já foram contadas. Hoje em dia é só você saber é imitar de forma criativa. É, e a primeira música do primeiro CD deles termina com a música dos Flintstones. Ah, sabe o que é legal? O último verso dessa música é And have a gay old time. É. Porque na época eles ainda usavam... Gay com algo feliz, sem sentido pejorativo. Eu vi um filme esse dia de, da década de 70, 60, sei lá, que eles mencionam gay como alegre, na legenda aparece lá alegre. Uh-huh. Né? Igual uma vez, eu vi um pastor no YouTube falando mal dos desenhos da Disney. Ele mostrou um folhetinho da Disney antigão pra dizer que a Disney tá incitando o homossexualismo. Aí é um folhetinho do Mickey... Com a foto da Disneylândia e o título. É o cara chega assim, o pastor, né? Olha que absurdo! Olha o título do folheto: Growing Up Gay. Isso significa crescendo homossexual. Eu não sei se você já falou isso no programa, você já me contou isso, mas eu não sei. Cara, que não, mas essa história é velha. É, eu sei. É velho, mas faz tempo, que loucura. Mas acho que no programa, cara, ela nunca foi ao ar. Isso me lembrou uma coisa. Que loucura isso. Isso me lembrou uma coisa. Vocês já ouviram falar nas Bíblias de Tijuana? É uma coisa muito bizarra que eu descobri. Tijuana não é um grupo? Eu descobri lendo Watchmen. Inclusive, que é muito bom também. Esse é o programa das recomendações do Darko. É o seguinte, lá nos anos 20, tinham vários quadrinhos, aqueles quadrinhos toscos, de detetive, etc. Até Popeye. Muito bom. E coisa assim. E aqueles primeiros do Mickey no quando ele chamava Willy, no Bate-a-Vapor. Cara, eu tenho medo de quadrinhos antigos, cara. Era tudo tão obscuro, tudo tão assustador, né? Desanimado também, né? Eu tinha um medaço. Você chegou a ver o... Cara, aquele Mickey rebolando naquele barco. O Luan, sei que eu não vi. O Luan, sei que não viu o Willy do Bate-a-Vapor. Você já me contou que não viu. Eu não me lembro. Eu é capaz de ter visto, mas eu não me lembro. É o clássico, o primeiro curso do Mickey dele no barquinho. É muito rebolando, bizarro. É muito ele no barquinho. Porque ele é do mal. Ele é do mal, cara. O Mickey era do mal, né? É, ele tem uma cara de endemoniado. É muito bizarro. Que desenho naquela época, cara, era pra adulto. Passava no cinema antes dos filmes. E quadrinhos também. Também, quer dizer, era tudo pra adulto. Quer dizer, eu não gosto de uma barra pesada mesmo. Hoje em dia, mesmo quando é pra adulto, é light. Porque é também pra agradar também as crianças. E as Bíblias de Tijuana, olha só, olha a origem do hentai. Nos anos 20 existiam as chamadas Bíblias de Tijuana, que eram páginas de quadrinhos de 8 quadros, também chamado de 8 páginas, que era chamado de 8 pages também, e que era... É chamado de quê? É 8 pages, não 8 pages. 8 pages? 8 pages. E era o hentai da época. Eram revistas pornográficas dos quadrinhos da época. E tá. Eram do Jinxi. É, mas os personagens. Os personagens dos desenhos dos quadrinhos da época. Tio tem, do Willy? Tem do por Mickey. Exemplo. Tem do Willy. Willy. Meu Jesus. E tem do Willy com o Pato Donald. Não, não o Willy. Yaoi? Não, Yaoi? Não era o Willy e o Pato Donald. Era o Willy e a Minnie. Ah. E o Pato Donald e a Minnie. Mas os patubanos não têm órgãos genitais, como é que faz isso? Isso que era pior, cara, porque ele não tem calça também. Ué, vocês nunca viram aquela chargezinha que ele fizeram? Ele abre as pelinhas assim no não, meio? Não, apareceu do nada. Ele materializou. Eu vou procurar pra vocês depois colocarem no J-Spot uma tirinha do Pato Donald das calças. Quer que eu procure aqui agora? Não, mas o que que tem nela? Ué, o Pato Donald mostra que ele tem calças, que ele usa calças. Sério? É. Não, que era muito engraçado ele que... usa calças ou usa? Ele tem. O que sempre era muito engraçado que quando ele saía do banho, ele amarrava a toalha embaixo. É, e sem camisa. Sendo que quando ele está de roupa, ele só amarra em cima, ele só tampa em cima. É verdade. Aliás, os únicos que usavam calça eram aqueles sobrinhos dele na série nova do Pato Donald. Eles usavam bermudinho. Eles usam? Não, na série nova do Pato Donald. Eu sei qual é, você conhece. É, TV Aquapá? Inclusive. É, que é super legal e eles usavam bermuda. Só que eu achei assim, bom, se usam bermuda é porque eles têm paradinha, né? Só que uma vez no episódio apareceu eles sem a bermuda e não, eles não têm também. É. Eles usam bermuda por quê? Fazer estilo. Uhum. Bermuda naquele universo é acessório. Esqueci até que eu ia falar. Ah tá, fazer a temática passando no Goof. Goof Troop? É, aquele que passava no TV Cruise. Eu gosto só do longa-metragem que deu origem a essa série. Cara, esse longa-metragem quando eu era pequeno, eu juro por Deus, todo final de semana eu pegava esse VHS e assistia de novo. Eu assisti uma vez só, eu assistia muito o desenho. Inclusive, quando eu era moleque, eu sempre assistia os desenhos. Tipo, o Aladdin mesmo, eu assisti uma das vezes. Eu assisti o desenho que passava no TV Cruz. Eu sempre odiei esse. Ah, tá, a gente tá falando do longa do Aladdin. Eu não. Assisti pelo menos 60, não, 70 vezes. Não, o longa do Aladdin eu assisti duas, três vezes. Eu assisti umas 70. A série que eu assisti direto. Todos os mas 70, Disney, mais ou menos. É, todos os Aladdin eu vejo 40 milhões de vezes cada um. Eu gosto muito de todos eles. Não, eu já cheguei a ver 6 vezes num dia. Não, eu agora também quero pegar tudo de novo pra ver. Não, mas naquela época eu não gostava. Pegar agora que você já saiu tudo em DVD, né? Pegar uma sessão, fazer uma sessão Disney. Tarzan. Um dos meus desenhos favoritos da Disney, que a trilha sonora é Tarzan. Meus favoritos eu da Disney. Eu amo todas as músicas de Tarzan e Hércules. Aqui, caraca, ó. É muito bom. É, não, os meus preferidos da Disney eram Aladdin, gostava da Pequena Sereia também, gostava da Bela e a Fera e Alice. Sempre amei Alice. É muito bom, né? Dos mais antigos eu gosto da Brinquedo dos Clássicos, da Disney, da Cinderela. Eu não gostava deles. De Branca de Neve e Cinderela, eu não gostava. Eu gosto. Assisti uma vez porque eu tinha assistido. Agora, dos mais então, recentes, eu também... gosto muito de Hércules e Tarzan. Vocês assistiram isso também, né? De Cavaleiros, que tinha... Nunca vi todo. Foi quando estreou o... Zé Carioca? Carioca. Cara, Zé Carioca, eu li muito o gibi do Zé Carioca, mas nunca vi. E que tinha Zé Carioca Miranda. Em animação, cara. Porque você tem uma animação dele, é essa aí. Eu nunca vi Zé Carioca em animação. Ele é um personagem feito pro Brasil, assim. Ele apareceu nessa animação, em que o Pato Donald veio visitar o Rio de Janeiro, não sei o quê. E aí depois lançou os quadrinhos dele aqui pro Brasil. E, cara, eu tenho até hoje muitos gibis lá do Zé Carioca. Eu também. E ele tem uma turma completa também, o Zé Carioca. Agora eu vou no Wikipedia procurar um artigo americano do Zé Carioca pra ver se tem mais desenhos dele. Qual seria o nome dele? Zé Carioca. Zé Carioca? É. Tá escrito pelo nome? Não sei. É, não sei se vocês se lembram que uma vez, não sei se era dentro da TV Colosso, ou dentro de algum programa de quadro, Zé Carioca, Zé Carioca eram bonecos. Eles eram bonecos, Zé Carioca. Eu não Marionete, me recordo disso. Era um talk show do Zé Carioca. Acho era um não, boneco era oficial da Disney mesmo. Na TV Colosso, não. Era inserido no programa matinal da Globo. Não sei se era TV Colosso, se era Angélica, se era Xuxa. Sei que era um quadro inteiro só dele. E ele era um bonecão, assim, e era maneirinho e tal, só que durou, sei lá, durou muito pouco, acho que não deu muito certo. Provavelmente não era no TV Colosso, porque eu era um fã absurdo de TV Colosso. Eu também, não, mas assisti. TV Colosso no final começou a desandar muito, eu, né, eu me martirizei muito, porque eu tive que viajar quando teve o show da TV Colosso, do pessoal da TV Colosso aqui, lembra? Aham, uh-huh. Vocês se lembram? Olha teve, só, cara. Se eu não me engano, teve no mesmo ano Mamonas e TV Colosso. Quer dizer, as duas, dois ícones que deu pra ver, né? É, eu não vi nenhum dos dois. O Zé Carioca, ele aparecia numa revista. Ele aparecia no, na revista do Pato Donald. Ah, tá. Isso, eu tô lendo aqui e lembrei. Foi realmente, eu tinha visto essa reportagem. Ah, os Estados Unidos quiseram fazer uma politicazinha de boa vizinhança com os países do. Joe Carioca? É. Com os países sul-americanos, inventaram um olha, esse ano, em abril desse ano, fizeram um novo desenho com o Zé Carioca. Mas ele tem maior cara de ticano, né? Sei lá. Por quê? O Zé Carioca, naquelas antigas, ele é bem diferente do Zé Carioca de hoje. Ele era assim. Ele não... Ele tinha roupinha de malandro, ele não, sabe? Ele não te lembra o... Como é que é? Aquele cara das bananas? Como é que é? Ed Banana? Aham. Nossa. Cara! Ed Banana que fazia, era o mesmo cara que fazia o Chiquinho na Eliana. Chiquinho, exatamente. Sem ele barriga. É muito engraçado. Ele era muito legal. Pra onde foi aquele cara? Ele me lembrava muito Máscara e o Cocobongo, né, cara. Uhum. Não, ele fez o Esperado Máscara total. Sim, Cocobongozão sinistro. Muito legal. Acho que tá desempregado, né, cara? Sei lá. Será, cara? O cara era muito bom, cara. pouco chega um circo aqui na cidade e ele vai também. Não, ele era bem mais legal como Ed Banana do que como Chiquinho. Os dois personagens são muito legais. Eu não gostava do Ed Banana, eu prefiro o Chiquinho. Mas com ele ano. E sem aquele anão esquisito, aquele anão estragou tudo. Aquele anão? Eu não gostava daquele anão. Eu gostava dele. Ah, que horrível, cara. Anões só estragam os programas de humor. Hã? Eu odeio anão em programa de humor. Você vai imaginar onde? Em lugares, não são engraçados, cara. Acho que anão serve pra quê? Filme pornô de anão lá, é do caramba, cara, né? Anão não serve pra porra nenhuma. Anão não é engraçado, cara. Porque geralmente anão não tem talento pra ser comediante. Eles acham que vai fazer graça só pelo fato de ser anão. Ele é preconceituoso mesmo. Só que tudo eu não acho engraçado isso, né? Em defeitos físicos. Não acho engraçado, assim. A pessoa é um anão, beleza. É o problema dela, mas não é engraçado. Sei lá, cara. Eu gostava da relação dos dois. Era legal. Não, não gostava. Que mexia o saco era aquele bebê. Bebê. Bebê Alegria. Isso. Aquele bebê da Eliana, que ficava atrás do balcão, que era uma marionete. Ah, era horrível. Eu preferia o Melocotão que tinha no SBT. Isso. O Melocotão era muito cara. Legal. E o tinha Fritz. Tinha um correspondente no Melocotão. É muito Report. Antigo, cara. Era o Chiquinho que fazia a voz de todos eles. Do Melocotão. Ele... Todos os bonecos Nossa. Da Eliana, era ele que fazia a voz. Do Melocotão também, né? Por também, SBT. Também. Ele trabalhou com ela desde o início, fazendo vozes. Depois minha prima ele começou a atuar na frente das câmeras com o Chiquinho. Minha prima tinha um boneco enorme do Melocotão, aquela coisa roxa, ele sei lá. Era muito feio aquilo. Ele criou os parecia personagens. Parecia um Muppet, não parecia? Aham. Uh-huh. Ele criou todos os personagens. O Flitz, os primeiros foram o Flitz, o computador, e o Melocotão, no SBT. Uh-huh. E depois teve uma moça que era toda feita de sucata, que eu esqueci o nome dela. Sucateia. Também não lembro. Sucateldo, uma coisa assim. Ele criou todos os personagens, fez a voz todos eles, eu não acho que ele confeccionou os bonecos, não acho que isso não. Mas ele criou os personagens e fez a voz. Melocotão é da era, por que aposentaram, cara? Aliás, foi uma época que todos os programas tinham bonequinhos, tinha o Louro José, tinha o Xaropinho. Melocotão é de antes, antes disso. Não, mas foi mais ou menos, teve uma época que todos os bonecos estavam fazendo sucesso. Eu lembro que eu comecei a ver Eliana aqueles quando era... Aqueles bonecos da Xuxa também morreram todos, né? Quando era mini... É, que tinha o Dengue e tinha um outro. Só que antigamente, o Dengue era tudo bonitinho, a fantasia dele. Uh-huh. Só que nos programas começou a fantasia de mendalhar um pouco, ele começou a usar a fantasia assim, de ponta no pedaço, um cabelo comprido, ele começou a virar hippie, né? Começou a estragar a fantasia, ele usava assim mesmo, entendeu? Era muito estranho, porque os primeiros programas eram tudo bonitinho, né? Era tudo clean. Depois começou a ficar velho, já parou a crescer. Era muito esquisito. Era traumático, cara. E eu sempre fui muito fresco. Quando eu era criança também. Eu gostava cara, de ver chato. As coisas clean e bonitinhas. Eu vi aquele Dengue todo feio, com a fantasia amassada, com o cabelo comprido. Eu não gostava. Eu nunca gostei da Xuxa, então nunca liguei pra isso. Por falar em Xuxa, adivinha que filme que eu vi, cara, lá no centro vendendo essa semana. Amor quase Estranho comprei. Amor? Amor Estranho Amor. Sério? Vendendo? Amor ali no calçadão. Amor Estranho Amor. DVD? Eu quase comprei em DVD. Uau! Eu tava sem dinheiro no dia, bora comprar. Não, cara, se a gente fizer uma vaquinha e comprar, a gente vai se arrepender depois. Vamos, cara, 10 reais só, cara, que eu não tinha 10 reais no dia. A gente vai se arrepender, cara. Vamos, cara. Não vale 3 reais e 33 centavos. Não tem no YouTube, mas cara. Mas pensa, não tem no YouTube é isso, cara. É o pornô da Xuxa vendendo calçadão, cara. Cara, vamos upar isso. Vai... Nós isso, vamos... cara, já tem um paro por aí. Não você procura tem, qualquer mule, qualquer tem. Coisa da vida, você não, acha. É difícil saber essa geração. É, já é procurei. Achar, quer dizer, eu não. Amigos meus já procuraram. Entendeu? Bora comprar, galera. E pôr no dia esporte. Claro. Só tem um trechinho no YouTube, que é um trechinho que ela fica mandando o garoto botar a mão no peito dela, é, sei lá. Esse trecho é clássico. É o trecho que todo mundo só viu esse trecho, que é um trecho. Exatamente. YouTube, mas também. Não tem mais nada demais. Essa é a pior cena. A outra é quando ela deita com o moleque na cama. Sem roupa. Só isso. Deitou, acabou. Mas olha, tá bom, então eu vou comprar sozinho e não vou deixar vocês assistirem. Tudo bem, eu gostava da Mara Maravilha mesmo, então a Xuxa que se perde. É, você já falou muito da Mara Maravilha. Muito, né? Mas peraí, a Mara Maravilha sempre merece o meu respeito. Não, mas cara. peraí, ela era legal, porque hoje em dia ela é um saco. É, depois, como todo cara, mundo, depois que vira evangélico, virou saco. Eu gostei muito da Mara, mas não pelos motivos de vocês, porque eu realmente era inocente. Eu sempre gostei da Mara porque sim. Não, mas eu sempre gostei dela também, porque ela é legal. Cara, olha o que eu lembrei. Qual era o nome dele, cara? Aquele papo. Sérgio Malandro? Não, era um desenho que eu tava, olhei aqui pro artigo do Zé Carioca. Zé Carioca, eu li Duck. Joe Carioca. Aí eu lembrei do pato, aquele pato que era um vingador. Darkwing Duck. Darkwing Duck. Muito falando bom. Isso, bom. Era da Disney, Darkwing Duck. Era. A Disney tem muito desenho bom com essas coisas. Cara, eu tinha quadrinho do Darkwing Duck. Chegou a sair quadrinho. Outra eu coisa tinha... que era legal não, era... Na verdade, saiu o Darkwing Duck na... DuckTales também era muito em alguma, bom. Em algum dos quadrinhos do Pato Donald, eu acho. Sabia que vários episódios de DuckTales foram produzidos no Brasil? Aliás, não. Sabia que todos esses desenhos... Presta atenção, deixa eu falar. Aladdin... Ninguém interrompeu até agora. Oi? Até agora. É que vocês geralmente interrompem, aí eu falo antes. Aí vem que vocês interrompem. Tá, fala logo. Aí vocês sabiam que vários desenhos da Disney, como DuckTales, como a própria Aladdin, alguns episódios que passam no Brasil foram produzidos por estúdios brasileiros. Eram estúdios que... Mas o DuckTales e o Aladdin não são exatamente da mesma época. Eu não sei se vocês durou já tanto perceberam. Assim? São mais ou menos a mesma época, não, cara. Não são. Em época, cada um nas suas épocas, por estúdios diferentes. Eu acabei de lembrar de uma coisa. Teve uma época aqui no Brasil, nessa mesma época do TV Cruz, que saiu na banca uma revista de um super-herói que era o Pato Donald, e que a revista vinha em capa de luxo e era cara pra caramba. Eu lembro. Eu não lembro o nome, você lembra? É o Super Pato. Eu vou procurar Scan, porque agora hoje em dia tudo tem Scan. Eu tenho umas duas revistas do Super Pato lá. O volume 1 do Super Pato. Eu antigamente comprava um... Que era tão legal, porque naquela época era tudo gibizinho, formatinho, sabe? E aí você pega uma revista com ar de revista, com cheiro de revista do Pato Donald, era tão legal, cara. Eu na época, comprei muitos almanacões da Disney que tinham, assim, relançamento de várias histórias, assim, num tema só. Eu tenho muitos dele também. Por exemplo, o melhor de histórias sobre bruxas, por exemplo. Tem um da Dinastia Pato. Caramba, eu tenho um da Dinastia Pato, contando toda a história da Dinastia Pato. Eu tinha vários patinhas, etc. Eu tinha assinatura da era da Abril na época que... Nossa. Eu não assinava não, comprava tudo na banca. Aí eu parei eu tinha de comprar. Assinatura era muito foda. Eu parei de comprar quando ficou pequenininho e diminuiu o preço. Ficou fininho e diminuiu o preço. De repente. Aí eu já tinha parado de comprar muito tempo, né? Aí avacalhou, parei de comprar. Ficou tudo um real, né? Aí dois anos depois começou a passar Dragon Ball. Por falar nisso, acho que eu vou até voltar a comprar agora falando, porque eu tava vivendo na banca esses dias, começou a voltar a publicar o Almanac. Sério? Tá voltando, cara. Eu tinha uma legal, era Sonhos e Pesadelos, gigantesco. Tinha quase 600, 700 páginas. Na época eu lia tanto, terminava de ler a revista, eu voltava a primeira página e lia de novo. Sabe? Eu gostava eu muito, já fiz mano. Isso. Uma coisa que eu adorava. Tinha uma revista dos Trapalhões, que eu comprava Trapalhões também. Eu tinha. Eles crianças. Eu comprei uma ou duas dessas. É uma série. Não, tinha sim, presta atenção. Tinha uma série que era com papel cochê, bonzinho, que era ele sempre satirizando algum filme. E tem um que era Kamen Rider. Eu tinha do CyberCops. Eu tinha do CyberCops, era muito legal. Tem Eduardo Dedé, mão de tesoura. É o. Sabe, caramba! Tinha da Rapunzel, o meu tinha da Rapunzel e o meu tinha do. Do Spock, que é Star Wars. Star Trek! Não, era legal o soco do Mercúrio, era trapa-soco. Não, tinha. Era muito legal de trapa-soco, cacentrar. Era trapa alguma coisa. Não, e tinha Black Kamen Rider de Didi. CyberCops era Cybertraps. Nossa. Não, o engraçado é porque eu era muito pequeno. Eu li Eduardo Dedé, Mão de Tesoura antes de ver o filme Eduardo Mão de Tesoura. Daí na minha cabeça infantil, quando eu vi o filme, eu achei... Plágio. Não, eu achei que era um... Eu achei que era tipo um live action, sabe? Do filme. E eu vi que não tinha muita coisa a ver, eu não entendia, sabe? Vou falar em Eduardo Mão de Tesoura, sabe o filme novo do Tim Burton que vai sair junto com... Eu vi o trailer, cara. Eu não vi muito o trailer. Bom não mesmo, vi o cara. Mas a história é bizarra. Qual o nome de vocês? Fernanda. Luciano. Vocês são daqui do Rio? Somos do interior. Qual cidade? Miguel Pereira. Vocês vieram exclusivamente pro show? Também. É, eu vim especialmente pro show, ela veio pra fazer prova e tudo. Prova. Me diz uma coisa, vocês já conheciam Charlotte antes do anúncio do J-Rock Rio, que não aconteceu, ou só após o anúncio vocês ficaram a saber e tudo mais? Eu só soube depois do... Eu conheci muito pouco. Vocês gostam de visual quê? Já gostavam desde antes, né? Desde antes. Qual é a banda que você... Quais são as suas referências, assim, né? Malice Mizer, Hide, Miyazi, X-Japan. Há quanto tempo você gosta de visual quê? Uns 3 anos. Muito bom, obrigado pela participação. E você, quais são as suas referências, o que você ouve? E há quanto tempo você curte visual quê? Deve ter uns 3 anos também. Gosto de Lark, Hyde, então carreira solo dele. É Lunacy, Kaga, Gazette. E se vocês pudessem resumir uma palavra que está acontecendo aqui hoje, até pela repercussão que isso vai ter no Brasil e no futuro do J-Music aqui no Brasil, como você poderia resumir isso aqui que vai acontecer daqui a alguns minutos? Ah, inovação, né? Porque aqui acho que muito pouco é difundido na mídia. Acho que, porra, vai inovar, vão focar mais, vão dar um olhar pra isso, sabe? Vocês apoiam iniciativas brasileiras também no Visual K, eu tô vendo que vocês adquiriram o single do Obsession. Vocês acham isso válido? Claro. A gente gosta muito, tipo, nós mesmos tá fazendo uma banda pra tocar algumas músicas de J-Rock e tudo. Acho muito foda. Obrigado pela participação. E como você pode resumir o que vai acontecer daqui a pouco aqui? Pro J-Music, pro futuro do J-Music aqui no Brasil? Pro evitando palavrões, muito irado. Tudo bem, obrigado. Rapidinho, vamos aqui, estamos com um dos integrantes da banda Obsection. Qual é o seu nome? Eu sou o Gedal, o guitarrista. Guitarrista. A banda Obsection tem quanto tempo já tocando aqui nos eventos e tudo mais? Em janeiro agora vai fazer 2 anos que está tocando. E hoje vocês estão lançando o single, qual é o nome do single? O single é o single de X100. E vocês estão lançando com exclusividade aqui no show do Charlotte? Pois é, a gente prolongou a data de lançamento para calhar junto com esse grande acontecimento que está tendo aqui no Brasil agora, que é a primeira banda de rock japonês mesmo que está vindo para o Brasil. Então a gente aproveitou para gravar o single e também um PV da música X100 que está no single, que vai estar passando hoje aí no telão. O que a Obsection acredita que... O que, que isso está representando para a Obsection? O que esse show de hoje está representando para vocês e para todas as outras bandas que tocam também no estilo visual kei aqui no Brasil? Eu estou considerando esse evento, tanto que teve em São Paulo ontem como hoje aqui no Rio, o maior evento que está acontecendo para o J-Music todo aqui no Brasil até hoje. Eu espero que tenha uma grande repercussão e que possa abrir portas para trazer mais bandas aqui para o Brasil, para aumentar o cenário. Certamente. Obrigado pela entrevista aí. Ok. Aliás, essa aí, Aliens vs Predator 2, parece bem legal. E tem uma Predalien agora. Tem Predalien. Ignore um e veja o 2. Um é ruimzinho, cara, mas esse 2 tá com potencial. Cara, pegaram 2 personagens de terror e fizeram uma guerra alienígena bizarra num. E não fazia sentido. É. Não tinha muita história. Agora, imagina o Senhor dos Anéis com ETs, sabe? Na verdade, hordas de orcs tem hordas de ETs, eles se batem. Engraçado que é o seguinte, você tem Alien e você tem Predador num filme só. Mas você não tem tripas, você não tem sangue. É. Sabe, você tem gritos e imagem da parede. Você vê, vai te matar, corre na parede e solta um grito. Entendeu? Como ele fica censura livre. É igual Resident Evil, sabe? Que tem zumbi, mas não tem cabeça voando. Você me lembra que daqui a pouco vai sair também mais um motivo pra gente me pensar nesses revivals. Rambo. E o Stallone virou e falou: todo mundo tenta diminuir violência pra conseguir ter um negocinho melhor. Ele falou: não, eu quero sangue, tripa, eu quero abrir o pessoal na dentada. Ali tá, esse Alien vs Predador 2. Cara, ele tá empatado no meio da filmagem. Ele tá no filme. Ele tá no remake de um filme do Charles Bronson. Ai meu Deus. Que o Charles Bronson não vai fazer mais, ele vai fazer no lugar. Que bom que o Charles Bronson vai fazer mais. Eu odeio o Charles Bronson. O Bronson tá vivo. Cara, eu só não odeio mais o Charles Bronson. Só me diz, o Charles Bronson tá vivo ou tá morto? Charles Bronson, manda um e-mail pra gente. O Charles Bronson tá vivo? Creio eu que sim. Não sei, cara, esse povo some. Não tem como saber se morreu ou se morreu. Mas esse Alien vs Predador 2, os diretores já falaram que fazer muita violência, que eles explodem a cabeça de uma criança. Ah, é? É. Tá. Eu vou ficar bem tranquilo, porque tem muita violência. Eles vão deixando isso bem claro pra todo mundo. Fiquem felizes. É. Mas... Porque eles querem continuar a série até chegar aonde começa a Alien 1. Oitavo passageiro. Legal. Charles Bronson está morto! Eu morreu sabia. Em 2003. Ele parece o seu Madruga, né? Parece. Não, ele parece o Godinez, cara. Também! Ele parece o Godinez. Parece o Godinez. Joga a moedinha. Aí depois joga de novo pra conferir, muito bom. Cara, ele é descendente de lituanos. Peraí, a esposa... Por isso que ele é esquisito. A esposa morreu com ele em 2003, os dois se suicidaram? Que isso, cara? Peraí, conspiração envolvendo Charles Bronson. Peraí, ele foi casado 3 vezes. Um de 49 a 67, outro de 68 a 90 e outro de 98 a 2003. Ah, não, ele foi casado até 2003, porque ele morreu. Pensei que ela tinha morrido junto. Não, porra, ela ficou viúva. Ela ficou viúva. Ela não pode ter nascido em 98, morrer em 2003 e casar com ele. O seu Madruga de camisetinha rosa. É o Godinez, caramba. Não, essa foto vai. Essa foto de Charles Bronson com essa camiseta rosa linda. Vai pro J-Spot. Mas então, não lembro qual filme. Alguma coisa de matar. Algo duro de matar, não. Não, duro de matar não é com Charles Bronson. Difícil de matar. Não, é com aquele outro que eu odeio, o... Complicado. Steven Seagal. Complicado de matar. Eu odeio o Steven Seagal, cara. Cara, teve um filme muito legal que zoaram o Steven Seagal uma vez. Chegou um camarada no dojo lá. Eu quero ser igual ao Steven Seagal. Aí eu quero pra ele, você quer ser mau ator? Desejo de matar. E... Desejo de matar do Charles Bronson vai ser um remake com Stallone. Tá, né? Ah, tá. E olha o pôster de Tekken. O que você espera de um filme com esse pôster? Cliquem no J-Spot e olhem o pôster. É. É um T, tipo um túmulo. Não, tem de Tekken. Não, mas não tem parecido com não, cara, isso... Parece? Parece. Isso pra mim parece uma cerca. Não. A cerca daquela de boiada, saca? Duvido que isso seja bom, cara. Tô esperando outro Dead or Alive. E aqui, vai ser um filme de Onimusha, com o mesmo diretor de Silent Hill. Live Jill? Eu tô não lembrar o que é Onimusha. Onimusha é um jogo de PS2 que tem três. Começou no PS1, né? Começou no PS1? O primeiro? Não, acho que os três é PS2. Sabe o que eu acho engraçado? A adaptação de videogame pra cinema é uma coisa que eu gosto. Agora, Onimusha vai ser interessante, sabe por quê? Os dois personagens principais, ou todos os personagens dos jogos, eles foram baseados em atores. E eles têm exatamente a cara do ator e o ator fez o captionzinho lá. Um ator japonês e outro francês. E mais uns outros lá também. E provavelmente vão chamar os mesmos atores para fazer o filme. Esse é o problema. Eu acho legal a ideia de levar histórias de jogos... Eu quero filme de Metal Gear. Histórias de jogos para cinema, porque as pessoas são muito boas e dão bons filmes. Só tem um problema. Eles não sabem fazer isso. Até hoje não teve uma que deu certo. Teve. Silent Hill ficou bom. Silent Hill, mas só, sabe? O que mais, sabe? Que deu certo. Deixa eu lembrar. Dá bons filmes, só que eles insistem em não fazer as histórias dos jogos. Por exemplo, Resident Evil 1 e 2, eu gostei. Ah, claro. Você gosta de pessoas atirando fazendo biquinho. Por cada vez eu já vou vir, tipo, adorando. Mas eu tenho que admitir que a história do jogo é muito mais legal, que se fosse um filme com a história do jogo, seria um filme muito melhor. Você me brocha toda vez que você gosta de um filme com minérios que atiram e fazem biquinho. Blood Rain foi bom? Claro que não. Nem o jogo é. O jogo é horrível. É com a Michelle Rodrigues. O jogo é horrível. É bom, cala a boca. É com a Michelle Rodrigues fazendo o mesmo papel que ela faz sempre, dela mesma. Ou seja, é bom. Eu adoro o papel que ela faz em todos os filmes. Eu quero a Michelle Rodrigues de Capitão Nascimento, dá no mesmo. Como é que é? Michelle Rodrigues de Capitão Nascimento, dá no mesmo. É tão machona quanto. Fazer uma espécie de Supergirl do Capitão Nascimento, né? Capitã. É, gente, essa semana eu entrei numa sessão nostalgia e eu peguei o box da Pantera Cor-de-Rosa. Os filmes clássicos, menos a filha da Pantera Cor-de-Rosa. Que eu quero ver, que eu não vi ainda. Com Peter Sellers, os filmes clássicos com Peter Sellers, fazendo o Espetor Clouseau. E só não entra no box o filho da Pantera Cor-de-Rosa, que é com o Roberto Benigni, que, enfim, não faz parte dessa série, e o novo agora com o Steve Martin, que nem eu vi ainda. São os filmes clássicos do Peter Sellers. E é um box bem interessante, é legal você pegar esses filmes antigos, assim, pra ver de novo. E pra ver a diferença, cara, porque os dois primeiros filmes são de 64, e o outro já é de 76. Então você vê, seguido, você vê o mesmo diretor, mas você vê a diferença das épocas, a diferença do estilo de fazer cinema. Sabe o que você vê na diferença das épocas? Assiste Scarface, assiste Poderoso Chefão. Você se pergunta como pessoas tinham paciência de assistir 3 horas daquilo. O filme é muito bom. Não, mas o filme tem 3 horas e meia, sabe? O legal é o seguinte, que é o mesmo filme, o mesmo personagem, o mesmo tema. Mas você vê ele feito em 64, depois vê ele feito em 76. Uhum. E você vê como em 64, por exemplo, primeiro que no primeiro filme o protagonista não era o Inspetor Clouseau, que é o detetive feito pelo Peter Sellers. O protagonista era sobre o roubo de uma joia, no caso a Pantera Cor-de-Rosa é uma joia, um diamante. Uhum. E era sobre o roubo dessa joia. O protagonista era um ladrão. É protagonizado pelo David Niven, que é um filme que aparece muito em filminho da Disney, colorizado, que passa no GBT. Filminho da Disney dos anos 70. E o Inspetor Clouseau era só um coadjuvante. Só que ele rouba a cena o tempo todo e o roteiro não foi reescrito. Você vê que realmente ele aparece pouco. Ele é tipo Johnny Depp em Piratas do Caribe. Uhum. Ninguém sabia que ia dar certo. Tem três pausas que as três salvaram o filme. Uhum. Entendeu? E tem muito. Assim, é uma comédia, só que assim, tem muito diálogo, tem muito drama. 64, então assim, os personagens têm toda uma história, não sei o quê. Depois, em 76, muda completamente. O protagonista é o Inspetor Clouseau, já não tem mais história nenhuma, é comédia escrachada, não tem mais drama, não tem mais aquele clima do 70. Eu, praticamente, não gosto muito. Eu gosto muito mais do filme de 64, tem um clima muito mais... Parece livro policial. Uhum. É uma paródia de livros policiais da Agatha Christie. Já o de 70, não. É uma paródia mal feita de James Bond. Entendeu? Uhum. E sem ideia nenhuma, sem história nenhuma, não sei como é. Mas foram os filmes que fizeram sucesso mesmo e que marcaram a Pantera Cor-de-Rosa como nós conhecemos hoje, foram esses filmes da década de 70. Uma coisa que era muito legal nos filmes antigos é que não tinha toda essa política de bom samaritano que surgiu nos últimos tempos, né, cara? Inclusive, o final da Pantera Cor-de-Rosa primeiro é totalmente politicamente incorreto. Eu vou contar um spoiler, dane-se. O filme termina, cara... O filme de 64, cara. Realmente ninguém vai querer ver. Ninguém vai querer ver mesmo. Eu vou ver, mas tudo bem. Mas não interessa contar spoiler pra ele, cara. Pra você ver. Filme de 64, não ligo. Além de ser politicamente incorreto... Ele gosta de spoiler, sempre gostou? Assim, ninguém sabia... Depende. Ninguém sabia que o Inspetor Clouseau ia fazer sucesso e que ia fazer mais filmes dele. E também em 64, os finais eram politicamente incorretos. Então, no final do filme, cara, o ladrão principal do filme, junto com a mulher do Inspetor Clouseau, com a esposa dele... incriminam ele pelo roubo da Pantera Cor-de-Rosa, ele vai preso no final e o ladrão foge com a mulher dele num carro cheio da grana. Uhum. E naquela época ninguém tava com peso na consciência, né, adivinha, cara? Não, adivinha, a dona da joia, a dona roubada, a esposa do Clouseau e o ladrão se unem pra incriminar ele e fogem juntos. E termina ele no carro sendo preso. Isso é correto. Uhum. Completamente, hoje em dia, impossível. O que era legal nessa época, isso acontecia por quê? Porque todo mundo era mais politicamente correto? Não, é porque o pessoal levava as coisas menos a sério. É, porque hoje as pessoas levam as coisas a sério demais. Era assim, foi o que eu falei na época, antigamente tinha várias pessoas nos Estados Unidos com muito dinheiro pra investir em filme. Pequenos estúdios independentes, com muito dinheiro, com vontade de investir em coisas novas. Então, se via um cara louco com uma ideia qualquer, que um grande estúdio não ia aceitar nunca, vinha dois irmãos quaisquer milionários e botava dinheiro naquilo, entendeu? A Pantera Cor-de-Rosa foi assim, o diretor Blake Edwards tinha essa ideia maluca e aí teve dois caras sócios lá numa produtorazinha pequena que fizeram pra ele, falaram assim, ó, nós queremos interferir o mínimo possível, nós queremos dar dinheiro, vocês fazem o que vocês quiserem com esse dinheiro, sabe? Eles dão um prazo e dão uma verba, vocês fazem o que vocês quiserem. São os fados madrinhos, né? Foram, né? É, totalmente, totalmente. Aí, lógico, depois, mesmo a Pantera Cor-de-Rosa, na década de 70, se comercializou demais. Então você vê que eles já tinham um grande estúdio por trás, um grande orçamento. Então, assim, eles tinham coisas que eles tinham que fazer em todos os filmes, entendeu? Tiradas específicas, sequências específicas, tinham que fazer porque aquilo que dava dinheiro. Uhum. Entendeu? Mas os dois primeiros, a Pantera Cor-de-Rosa e Um Tiro no Escuro, pra mim são os melhores e é assim, é toda uma época assim que se perdeu no cinema. Que, por um lado, chega a ser chato o filme em algumas partes, porque é 60, tinha muito diálogo, chega a ser chato, mas tem um clima que não volta mais, cara. Uma independência, o cineasta tinha uma independência que não tem mais hoje em dia. Cara, essa é uma coisa que eu sempre acho muito interessante, que se você vê um filme antigo hoje em dia, você acha chato, você acha longo, você acha lento. Só que naquela época as pessoas não achavam. É, porque era o estilo da época. Cara, porque tudo hoje em dia é muito mais rápido. Uhum. O ritmo das coisas aumentaram muito, eu não sei se isso é bom. O trailer do filme, cara, no DVD tem o trailer do primeiro filme. Trailer de filme na época, hoje em dia a gente ama trailer, né? Tem aquela coisa que a gente bombardeia com informação. Teaser do caramba, né? É, naquela época, o trailer é legalzinho, aparece o desenho da Pantera cor-de-rosa, roubando o rolo do filme e espionando. E um locutor falando, que filme é esse que você está vendo, entendeu? Uhum. Ela faz um gestinho. Aponta o dedo pra ela. Ah, um filme sobre você? Ela é, entendeu? E quem está nesse filme? Aparece uma ceninha. Oh, Peter Sellers? Entendeu? Assim, é um trailer de 4 minutos chato pra cacete. Entendeu? Mas é legal, assim, mostra como era. E ela não falava, né, Pantera? Depois que botaram voz nela. O que aconteceu foi o seguinte: o povo fala de Pantera Cor-de-Rosa, vai ver o filme, não tem nada a ver com Pantera Cor-de-Rosa. Eu sei, eu sei. E o povo se espanta, porque o povo conhece pelo desenho animado. Então é o seguinte: a Pantera Cor-de-Rosa é o seguinte. A Pantera Cor-de-Rosa é uma joia que foi roubada e é a história do primeiro filme. O problema é que o diretor queria uma animaçãozinha pra ser a abertura do filme, entendeu? E aí o que aconteceu? Contratou dois caras que trabalhavam fazendo desenhos animados pra Warner. A Warner, na época, parou de fazer desenho animado e esses caras fundaram uma empresa só pra eles. E aí eles estavam assim, fazendo comercial, estavam sem trabalho. E aí esse Blake Edwards estava procurando jovens talentos para fazer o desenho animado pro começo do filme. E achou esses dois caras. Então eles fizeram assim, 40 mil assim, designs diferentes pra Pantera. Escolheram uma, que na época é diferente da Pantera que a gente conhece hoje em dia. A Pantera daquela época, ela andava em quatro patas e tinha um pincenê. Andava em quatro patas? Não andava, mas ela tinha um formato de quatro patas. Ah, entendeu? Tá. Ela não andava ereta. O formato de quatro patas. É, tipo assim, sabe? As patas traseiras dela pareciam patas traseiras. Uhum. Tinha um pincenê e um cigarrinho numa piteira. Entendeu? Uhum. Era super mais clássica, assim. Ela era super, assim, charmosa mesmo, entendeu? Uhum. E ela era só isso, só a abertura do filme. O que aconteceu? Esse desenhozinho da abertura fez tanto sucesso, foi tão comentado, e esse personagem do estúdio viu que o personagem podia dar dinheiro e contratou esses caras pra quê? Pra fazer uma série de curtas animados pra cinema. Desse personagem com a musiquinha. Então eram curtas de 8 minutos, só com música, e que saía e passava no cinema. E um deles, o primeiro deles ganhou o Oscar de curta na época. Uhum. É. E aí depois de muitos anos, lá pra década de 70, começou a sair o desenho animado, com falado, e que passava sábado de manhã, que é o desenho que todo mundo conhece. E depois teve uma série nova que era uma merda e tal. E esse desenho ia paralelo aos filmes, entendeu? Era uma porcaria. É. E aí o que acontece? A Pantera Cor-de-Rosa é o que? Era a história do primeiro filme. Uhum. O segundo se chama O Tiro no Escuro, não tem a musiquinha. Não tem a Pantera, não tem nada. É um outro filme com o mesmo detetive do primeiro, só isso. Uhum. E aí o que aconteceu? O filme fez sucesso? Fez. Mas quando resolveram voltar com o filme em 70, o desenho animado já fazia sucesso, eles pensaram assim, a gente tem que usar isso no filme Galhofa. É Galhofa. É o que acontece. O primeiro filme se chama O Retorno da Pantera Cor-de-Rosa. Então, de Pantera tem o quê? O título, a música e o desenho da abertura. O filme não tem nada a ver com Pantera Cor-de-Rosa. Entendeu? Aí, tipo assim, os dois primeiros, a Pantera Cor-de-Rosa e o Tiro no Escuro. Aí depois veio O Retorno da Pantera Cor-de-Rosa, a nova transa da Pantera Cor-de-Rosa. Que nome lindo. Que em inglês é The Pink Panther Strikes Again, né? Quer dizer, a nova transa da Pantera Cor-de-Rosa. Depois teve The Revenge of Pink Panther, né? A vingança da Pantera Cor-de-Rosa. Depois iam fazer um filme, o romance da Pantera Cor-de-Rosa, mas o Peter Sellers morreu. E aí o diretor pegou uma série de takes não aproveitados dele de filmes anteriores. Nossa! Colou com filmagens inéditas, com atores, filmagens inéditas feitas com atores, e lançou a trilha da Pantera Cor-de-Rosa, que foi o último filme da sequência. Isso me lembra que a música que eu falei do final dos Jogos Mortais 4, que é do X-Japan, tem gravações inéditas do Hideo incluídas nela. Hideo morreu. Hideo é o guitarrista que morreu. Isso, Pink Spider. E eu quero muito ver essa música, eu não ouvi ainda. Eu quero ver o filme pra ouvir X-Japan no cinema, sabe? Vai ser bom. Bom, então agora eu acho que... E chega, a gente já tá muito tempo falando sobre nada. Não, então agora, pra poder ter um pouquinho de assunto, vamos colocar no ar a minha matéria especial como enviado. Nosso correspondente. Meu correspondente interestadual. Interestadual, não. Intermunicipal. Intermunicipal, isso aí. Que não falou quase nada, botou o Diego pra falar. Com a volta dos que não foram, o filho pródigo voltou. A volta dos mortos-vivos. É, Diego voltou. Dichan voltou. Não tão mortos assim. Dichan, ou enviado junto comigo. É. Nós dois enviados no Rio de Janeiro. Enviados? Não é nem a gente que tá fazendo piadinha, ele mesmo fez piadinha, né? Porque essa piada é muito engraçada, mesmo me envolvendo eu tenho que fazer. Claro, claro. Qual foi a outra piadinha engraçada que você fez também sobre o Rio de Janeiro? Ah, que lá 3 balas vieram me pedir informação. É, né? Mas essa piada eu faço 2 vezes na gravação, então... Terceira. É porque você... É, com a gente já é a quarta nesse caso, então, né? Então, direto da longínqua cidade de Rio de Janeiro. Nosso correspondente, Levin Dio. Fala aí, Levin Dio. Nossa... E aí, cara, você é fã do Charlotte? Pô, cara, eu sou fã do Charlotte, adoro. E aí, você conhece há muito tempo? É, eu sou o Anabi, né, então eu conheci assim que anunciou. Pô, legal, e aí, o que você achou do show, cara? Ah, foi muito legal, cara. Chegamos lá, os portões iriam abrir às 4 horas, né? Só que a gente ficou lá às 2 horas e meia de atraso, então só foi abrir o quê? 4, 5, 6 e meia da tarde. E ainda tinha que tocar 2 bandas que iam abrir. Quer dizer, mas de qualquer forma, isso foi foda. Bom, depois que acabou o show, a gente tava feliz, então a gente esqueceu a espera. Mas voltando no tempo um pouquinho, realmente foi um saco. A espera, a coisa boa, é que a gente fez uma social maneira, conhecemos umas pessoas legais. Bom, mas o importante é que, mesmo quem não, quem ficou... Ah, Charlotte, ficou zoando, ainda dando a mínima pra isso, fiquem sabendo que a vinda de uma banda DJ Music aqui, que não é ligada... É a primeira vez que vem um cantor japonês que não é o tio velho que canta Tokusatsu. Que não é o Erasmo Carlos cantando as regravações. Cara, eu vou falar a verdade. Eu não conhecia muito o Charlotte antes. Eu não escuto J-Rock no meu dia a dia, mas eu não poderia deixar de comparecer nesse show. E me divertir muito porque realmente é um show histórico. E o pessoal da Yamato lá garantiu que 2008 vai ser um ano de J-Rock. Outras bandas de J-Rock virão. E isso é um motivo, assim, pra todo mundo comemorar mesmo. Se vocês querem que a J-Music, de uma forma geral, seja divulgada oficialmente no Brasil, que as gravadoras de lá realmente invistam em divulgação de música japonesa aqui no Ocidente, iniciativas como essa têm que ser apoiadas. E vocês todos, seus idiotas imbecis que não foram no show, deveriam ter ido, principalmente os que moram no Rio de Janeiro. Todo mundo dançando com a mãozinha, igualzinho o Kazuno, a coisa mais linda, com direito a gritos em japonês, o pessoal gritando. Olha, e ele falando em português, o que foi aquilo? Não, foi lindo. Foi lindo. Eles pegaram tipo um livrinho desses que se encontra nos países com frases em outras línguas para você sobreviver no país. Então eles pegaram um livro que tinham frases em português feitas para japoneses e começaram a falar frases aleatórias. Quer dizer, geralmente essa parte, que é uma parte meio chata em qualquer show internacional, que o artista que ainda não fala português, eles fizeram de forma super criativa, né? Foi muito engraçado, cara. E o Kazuno, que é o vocalista, inclusive, ele escreveu no papel as coisas que ele queria falar, que ele queria agradecer. Ele, inclusive, falou do do fato de não ter vindo da outra vez, foi cancelado, que valeu a espera, não sei o quê. E com certeza voltarão, que eles amaram e tal. O papel tá na mão do pessoal, e o pessoal pegou o papel, cara. Olha, o pessoal tá com baqueta, o pessoal tá com qual é o nome daquele negócio? Palheta. A palheta. Quer dizer, a outros, inclusive, foi recepcionado no aeroporto. Sim, fotos exclusivas da Otsu no aeroporto com os integrantes, eles sem maquiagem. É, eles desmontados, né? A Otsu tirou foto com eles, mas não gravou entrevista porque ela é uma inverna pior do que eu. Muito legal. E eles vão ficar uma semana aqui no Rio, depois do show, conhecendo, né? E assim, conhecer caipirinha, bunda, quer dizer, eles têm que conhecer o Brasil. Feijoada. Exatamente, cara. Cara, foi muito bom. Aqui é o Distância despedindo, gente. Valeu. E, pelo amor de Deus, a próxima vez que tiver a oportunidade de prestigiar um show como esse, não deixe de ir, porque se você um dia quer que a sua banda favorita venha aqui, só pra você ter uma ideia, nomes como Ano Café, Gazeto, X-Japan foram cogitados. Gakti foi cogitado no palco. Ou seja, manda e-mail para yamatomusicstation.com.br, quer dizer, contato@yamatomusicstation.com.br, pedindo a banda. Você não foi? Está com dó? Com dó não. Você não foi? Está com remorso? Então... mate seu remoto dessa forma, contato@yamatomusicstation.com.br, dizendo qual banda você gostaria que viesse e por quê. É, galera, porque se vocês não foram porque vocês ficaram menosprezando, saibam que o único país ocidental a ter esse show assim de artistas fora dos Estados Unidos é o Brasil, cara, sabe? Então nós estamos bem privilegiados por aqui, e com 300 pessoas assistindo no show. Quer dizer, imagina se tivesse umas mil. E tem. Existem mil pessoas nesse país aqui. Mas fora isso, foi só, o final de semana foi muito bom, nós. Então agora, pessoas, eu quero voltar pra minha cama, pro meu travesseiro, pra minha rotina e tchau, tchau, tchau. E tchau, e eu odeio despedir, não sei despedir, então tchau. Então, vocês estão prestes a presenciar uma dobradinha J-Cast. Compre um, leve dois. Faz uma vinheta. Dobradinha J-Cast. Então, por que uma dobradinha J-Cast? Então, assim, não sei se vocês perceberam, mas meio que levou quase o quê? Uns 2 meses ou 5 meses. Levou mais ou menos 2 anos pra sair esse J-Cast. Mas é porque a gente tá preparando. Estamos em recessão e não acreditamos no governo. É, ia tá. Isso é no próximo. Isso é no próximo, nossa. Cara, que coisa mais metafísica. Não é? É o reverso agindo. É, ele está prevendo o que irá acontecer. Mas então, então, nós estamos em nós estamos em fase de transformação. Mudança pro ano novo. Nós éramos um Caterpie, agora nós somos Metapod. E logo seremos uma Butterfree. Metapodcast. Acho que por isso que a gente tá tão parado, né? É, por isso que a gente tá paradão e por isso que tá tudo tão ruim. A gente sabe da Harden. O quê? A gente sabe da Harden. Qualquer um que jogou Pokémon sabe Meta que o podcast único... duro. É. Que o único, uh-huh. O único golpe do Metapod com o Metapod é Harden, que é endurecer. Uh-huh. Enquanto Caterpie tem String Shot, tem outro. Então nós estamos prestes a caterpizar. Não, nós éramos Caterpies, agora nós somos Metapods, vamos zerar Butterfree. Então estamos prestes a... Eu sempre gostei mais de Beedrill, cara. Então o que vamos fazer? O 15 e o 16 vem coladinho. É, vem coladinho, porque aí demorou tanto que a gente resolveu dar um presente. Demorou muito, e como o 15 é Goals Off, pô, depois de meses esperando, o povo vai ouvir esse programa que a gente não falou porra nenhuma sobre e nada. E que é um Frankenstein. E que tá uma merda. Então o que a gente aconteceu? Vamos fazer então um bonitinho com conteúdo pra lançar, tipo, 3 dias depois. Então daqui a 3 dias... Mais ou menos, até antes. Dois ou três dias. Daqui a pouco, assim, é que é uma hora, quem sabe. É porque quando esse programa tá no ar, o outro tá pronto, sabe? Ele tá esperando pra sair. Ele tá dando tempo pra vocês ouvirem pra sair, entendeu? O 15 já tá pronto, tem mais de mês, né? Pronto, entre aspas. Então. É porque o Darko fez alguma coisa, não sei, não parou de trabalhar. E assim. O 16 vai ser o nosso especial de Natal, né? É, vai com direito a amigo oculto e tudo. Com direito a amigo oculto e tudo. E é isso. Tem promessa de ano novo também, né? Ou nós vamos ter promessa de ano novo? A maior então, promessa é que nós vamos virar uma Butterfree. Então, nós estamos em vias de virar Butterfree e por isso nós estamos demorando um pouco para entregar os cash, mas se tudo der certo, já a partir de janeiro de 2008, nós estaremos Butterfreezados e tudo voltará ao normal. Normal não, vai ser melhor do que o normal. Isso tudo voltará... Não voltará não, começará a ser bom. É, começará a ser bom. Nós vamos ter coisas que nós deveríamos ter desde o início. Isso, e vai ser muito bom. Vários ataques muito gays com pozinhos, né? É. Isso a gente tem desde o início. Isso, e se tudo der certo, a partir do ano que vem teremos muitas novidades. Boas festas. Boas entradas pra você dar. Boas entradas pra você também. Peraí, isso vai entrar no 15, no 16 a gente faz isso. É um depois do outro, whatever, sabe? Então, tchau, gente!